de proteção. Uma proteção extrema para você viver o seu máximo. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Chega 5:30, não bobeia, ouve as manchetes. O programa começou na 97. Estádio. Evidente que o Palmeiras vai perder. Novamente vai jogar a Série B. E os porquinhos não me levem a mal, não tem mundial. Azedão, vocês não têm estádio, seu bobão. Chama um pasto del sapão. E toda vez que a gente vai pra lá, é pra ganhar. E pra eterniza, foi com o time reserva. Metemos seis então, chupa bambis. Ai, pra lá seus gambá, só com o juiz pra ganhar. Só dou moral quando for trimundial. Chega 5:30, não bobeia, ouve as manchetes. O programa começou na 97. Estádio. Menina! Ah! Começou a edição do Estádio 97. É, meus amigos, a partir de agora então, em nome de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Em nome aqui de KFC. Quer saber onde tem o frango mais gostoso do mundo? Vai lá no kfcbrasil.com.br. Em nome de BV Financeira, crédito com desconto em folha, ligue 3037888 ou acesse bvfinanceira.com.br. E Extra, você merece torcida reunida, Brahma gelada e muita economia. Você merece o Extra, é gol, tá no ar, o Estádio 97. Boa tarde. Boa tarde. E aí, Dodô? Tarde. Tudo certo, Sussa? Senhores? Boa tarde. Vamos aí, né? Opa, boa tarde. Tudo certo? Tudo certo. Sérgio Bento, seu Bento. E olha, depois de tanta aclamação, parece que o Sérgio Correa caiu mesmo. Caiu, né? Porra. Presidente da comissão de arbitragem da CBF. Porra. Tá precisando, né, Bento? Será que aconteceu, hein? Nossa, velho. Você viu que eles escolheram um árbitro pro jogo do Inter sábado? É. Figueirense, 33 cara... anos, é o primeiro, nunca, primeiro jogo... Tirado. Não, é o primeiro jogo que ele apita no ano da Série A. Inter e Figueirense. Porra, demorou, hein? Demorou, hein? É, meu velho. Caraca. É. Nós estamos no mês 10, o cara não apitou nenhum jogo da Série A. Aí vai apitar esse. Aí Inter e Figueirense ele foi... Aonde é o jogo? Inter. É, sei. Em Rindo, já viu, né? É. Fazer o quê, né, seu Bento? Vamos lá. Olha, vou te falar, então. Viu, velho? Com quem? Corinthians. Scream for me, Corinthians! E aí, senhor mano? E aí, Domex? Chegou agora. Chegando aí, tá conversando com o pessoal. Boa. Ali. Nós. Boa tarde, galera, tudo bem? Beleza, boa tarde! Ô, Manovski. E aí, diria que o programa sem a sua presença, mano, não é o programa. Agradeço, Domênico Gato, mas é sim. Estádio 97 é um fenômeno. Sem o mano, um não ícone. É o Estádio 97. É, ué, você é o grande ícone não, do programa. Não, não sou. Você é o protagonista do programa. Não, não sou. Agradeço, mas não sou. Ah, você é bondade sua. Demais. Ah, é. O mano é o cara que se diferencia. Não. Aquele ícone que fica no cantinho. Aquele que você usa sempre. Não. Então, é aquele que fica favorito, mais... não. Exatamente. É, ele não fica escondido ali, não. Eu agradeço vossas palavras, mas não sou, não. É, lógico que é. O Estádio 97 por si só é um fenômeno. Meu primo aí, e aí? Tá na noite. E os caras vêm falar com ele do C, velho. Eles gostam, né? Mano. Os caras vão xingar, os cara vão xingar teu primo quando de tabela. Eu falei no começo que o programa, assim, ele não é o programa, eu tenho verdade. Razão. Tenho razão. Tem razão. Tá vendo? Tem razão. Agradeço vossas palavras. É, muito obrigado. Tá chegando, hein? Tá chegando o Luigi. Luigi Barrichelli. Chegando o Luigi, 20 aninhos. Quem? O maluco é da Série B, não é? CRB. CRB. Luigi. Da Série B. Não conheço. É, 20 aninhos, atacante. Tá chegando, é o primeiro. CRB? É. Ele deve ser pra 2017 só, viu? Então eu já começo o ano com expectativa com o Luigi. Só trazer o Mário, né, irmão? Fazer a... É, o Mário Bros, né? Então não dá, né? Que Mário, hein? É igual o Tico e o Tex. Senão mas, ô Bento, a parada é a seguinte, mano. Com todo respeito ao Luigi, o cara pode chegar e ser um fenômeno. Mas eu já ouvi o nome do Luigi, ouvi que a diretoria do Corinthians pode ir atrás do Keno, ouvi que a diretoria do Corinthians pode ir atrás do Sassá, do Botafogo também. Mas na boa, man, é mais do mesmo. Tá trazendo novos Giovanni Augustos, novos Marquinhos Gabriels. Você tá trazendo, sei lá, novos Rildos. Na boa, mano. A diretoria do Corinthians vai precisar se pautar em reforços de peso, mano. Em reforços que venham pra fazer a diferença. É, não adianta você começar a encher o time, tá certo? E inflar o elenco com jogadores nota 6, nota 5. É mais do mesmo, gente. É mais do mesmo. Mais um ano o Corinthians vai permanecer aí na condição aí de coadjuvante nos campeonatos. Tá errado. Tá errado. Inclusive, Bento, volto a falar. O ano que vem a diretoria do Corinthians precisa mudar esse conceito justamente pelo fato de ter que começar a pagar os boletos da Arena novamente. Tá certo? É, a Arena Corinthians já tem recebido um público menor nos últimos jogos, e isso é reflexo, sim, de um time que não tá brigando por nada. Exatamente. O torcedor, ele comparece e fala, ah, mas pô, uma média de 20 mil por jogo não é um mau público, concordo. Mas a Arena Corinthians, para que ela possa ser autossuficiente, ela precisa ter uma capacidade total todos os jogos. Então, a torcida quer uma contrapartida, mano. A torcida também quer, de fato, aí um time competitivo, um time que possa brigar. Não é um time que possa ganhar. Mas a torcida precisa ver um time mais forte para que a torcida possa acreditar. Então, eu espero que a diretoria do Corinthians, aí no término do Campeonato Brasileiro, reforce o time aí com nomes de peso. Com nomes que venham para fazer a diferença. Talvez você precisa escolher o treinador também, né? Talvez quem vai ser o técnico. Quem será? Não tem pistas nenhuma, Benja? Olha, o nome do Vanderlei ganha muita força. Né? Luxemburgo? É. Olha o mano, hein? Aí. Ele ganha, o nome do Luxemburgo ganha muita força. Olha o mano aí. Você tem uma ala pesada lá dentro do Corinthians que é o Vanderlei. A ala que manda que é o Vanderlei. Então, mas de fato, Benja, hoje, dentro das possibilidades, é o melhor nome. Porque você vai trazer o quê? Ah, o Fernando Diniz. Ah, você vai trazer Roger. Velho, são mais nomes aí que são incógnitas, cara. São incógnitas. Melhor então, nome com os jogadores, né, mano? Com reforços, né? Não, mas o RG, quando você contrata um treinador de peso, automaticamente você vai falar pro cara, ó, você contrata um pacote, RG. Porque você não vai trazer aí um cara top, tá certo? Pra dirigir um time comum. Você não vai contratar pra tua escuderia um piloto top pra pegar um carro meia boca. Você vai ter que fazer alguns ajustes na equipe que agrade o piloto. Então, quando chega um Luxemburgo, é um cara que não vai se submeter a trabalhar com qualquer porcaria. Ele não vai se submeter a trabalhar com qualquer elenco nota 4 ou 5, igual o Cristóvão. Tá, mas só os últimos trabalhos do Luxemburgo, não vamos esquecer, mano. Os últimos trabalhos dele, ele chegou nos clubes, pediu reforços, os clubes trouxeram os jogadores que ele pediu, aí ele vai embora e a trolha fica, hein? Sim, RG. Eu não tô falando que o Luxemburgo... Não, mas eu não tô falando que o Luxemburgo aqui... E eu sou fã do Luxemburgo, não é que... Sempre fui. Eu não tô falando que o Luxemburgo aqui é o salvador da pátria, não é, RG. Inclusive, eu acho que o Luxemburgo, ele tá em declínio na carreira dele. Hoje, o presente do Luxemburgo é o desemprego, e num passado não tão distante, era a segunda divisão do futebol chinês. Mas eu vejo no Luxemburgo muita qualidade e um cara que é diferenciado dos demais aqui no futebol brasileiro. O Luxemburgo é um técnico que, taticamente, é um cara que ele tem muitas opções, ele tem um leque de opções que ele consegue modificar o time dentro da própria partida. Sim. Você pega aí os treinadores brasileiros, em determinado momento eles até vão bem, mas eles são reféns de determinado esquema. O cara é fã daquele esquema, ele não abre mão daquilo. E quando ele precisa abrir, ele se perde inteiro. O Luxemburgo, não. O Luxemburgo é um cara que ele tem extrema versatilidade para que ele possa implementar dentro do estilo de jogo dele o que ele quer. E o jogador consegue entender. Concordo. Então eu vejo, RG, no Luxemburgo, potencial. Só precisa resgatar essa capacidade. Só que a diretoria do Corinthians... Aí que tá. A diretoria do Corinthians precisa sentir no Luxemburgo a vontade de ser aquele Luxemburgo. O que o Luxemburgo quer voltar a ser? Aquele treinador top do futebol brasileiro? Ou ele quer continuar sendo um jogador de pôquer como ele é hoje? Porque ele gosta do pôquer, isso não é crime. Mas em determinado momento da carreira do Luxemburgo, a impressão que deu, RG, é que ele tá mais preocupado com o pôquer do que com o campo. Sim, sim. Então o Luxemburgo, se ele voltar a ter tesão pela profissão, de falar, meu, não vou querer parar minha carreira por baixo, porque o Luxemburgo é um cara vaidoso, RG. E ele mesmo sabe que ele não merece terminar a carreira dele da forma como ele tá hoje. Então eu penso que o Luxemburgo motivado é um cara que faz a diferença sim. E é por isso que eu acredito que ele possa vir pro Corinthians e fazer essa diferença. Porque a diretoria do Corinthians, aí, se conseguir ligar o Luxemburgo, dar um choque lá com o desfibrilador no peito dele, eu acredito que ele venha pra ser o técnico top e o number one do futebol brasileiro ano que vem. O único problema é que não dá pro Luxemburgo montar aqueles times que nem ele gostava de montar antigamente. Milionários, né? Hoje não dá pra trazer aquele staff todo, hoje não tem dinheiro... Não, isso acho que ele nem entrará, né, Benji? Hoje não tem dinheiro pra contratar tantos caras assim. Mas será que ele vai aceitar? O Vanderlei, se for convidado, não tenho a dúvida que ele acerta, até porque o Vanderlei tem uma relação... um pouco mais próximo ao Corinthians, assim como a torcida do Corinthians também tem, gente. E o Corinthians cairia, lógico, né? O torcedor do Corinthians, dele, né? O torcedor do Corinthians gosta do Luxemburgo, sempre gostou. Cairia como uma luva. Não é uma unanimidade, né? Porque a unanimidade é só o Tite. Na vida do Luxemburgo, o Corinthians cairia como o nosso. Eu acho que se fosse para contratar o Roger, eu acho que o Corinthians já teria contratado. Também já teria vindo. Eu acho que o Roger hoje está muito mais perto do Morumbi que do Tatuapé. Eu acho que o Roger pro Corinthians também acho que ainda não é o perfil pro Corinthians. Aí teria que ser o Lucha mesmo. Boa. Com todas as contradições. Vamos lá, Palmeira. A nós! Palmeira. Fala de nós, seu Palmeira. Hoje veio à tona aí uma briguinha aí, né? Mas aconteceu, já passou, né? Tem nada a ver. Coisa de vestiário, segue o jogo. Amanhã contra o Grêmio. Isso daí acontece sempre, viu? Sim. Isso aí é ralha. Normal acontecer. Mas, Domênico, quase agressão física não é normal, não, velho. Não foi isso que me falaram. A informação que eu obtive é que se não tivessem segurado o Cuca e o Rafael Marques, a coisa podia ter partido pro outro lado. Se fosse nesse aspecto, o Cuca, e se tivesse alguma briga, alguma rixa, ele não relacionaria nem o Rafael. É bobagem. Ué, mas aí ia ficar segue pior. Segue o jogo. A emenda ia ficar pior que o soneto. Ah, isso é então, desespero dos adversários. Vamos lá. Ele tá entre os relacionados para amanhã. Bastante gente relacionada, o time inteiro. Viu, ele pôs praticamente quase todo mundo, né? Menos o Jean, que tá. Eu não sei por quê, porque o Jean, ele desgaste físico. O prazo, evidentemente, porque tá machucado ainda, né? Mas tá se recuperando muito rápido o prazo, hein? Ele vai decidir amanhã quem é o time titular. Exatamente. Certo? O prazo é o Highlander, velho. Prazo é o Highlander, impressionante. Caraca, mano. Que coisa, né? É isso aí, Domênico. Então amanhã o Grêmio lá e mandar o forte lá. Entendeu? O importante nesse tipo de jogo, na mandar Copa do Brasil principalmente... Mandar um forte lá amanhã. O que vale nesse tipo de competição... Jogada forte. Ensaiada. O que vale mesmo, seu Bento, é fazer um gol fora. Né? Quando você faz um gol fora, você tem grande possibilidade de trazer o resultado para dentro de casa e tentar reverter esse resultado. Né? Exatamente. Espero que o Palmeiras faça um bom jogo. Melhor do que aquele que foi agora, recentemente lá. O mesmo jogo no segundo turno do Campeonato Brasileiro, onde empatou em 0-0. Mas que o Palmeiras tomou um pouco de sufoco naquele jogo, né? E o Jair fez algumas defesas importantes. Espero que o Palmeiras não passe esse mesmo sufoco. Vai ser um jogão, porque os dois times... Vai ser um bom jogo, acho que é um bom jogo. Time titular, acho que é um adversário muito importante, sim. Um adversário difícil. Não tem nada fácil aí, não. Eu gostei que foi o Gabriel que falou que o Palmeiras montou um time pra disputar as duas. Pra tentar levar as duas, sim. Então, e é isso mesmo, velho. Mas tem que ganhar. Abrir mão de uma competição não pode abrir mão. Outra. E olha, time com elenco desse, velho, eu não lembro, e acho que talvez o Palmeiras entraria pra história, porque pela primeira vez um time ganharia duas competições nacionais. O Cruzeiro já ganhou. De uma importância... Então, ganhou a tríplice. Não, sim, entendo. Mas eu tô dizendo assim, tirando o Cruzeiro, não tem nenhum time que ganhou. Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil, tirando o Cruzeiro, não teve nenhum que ganhou. Nenhum outro time conseguiu ganhar as duas competições. Eu não lembro também, mas tirando a época lá em 60, que tinha o Campeonato Brasileiro, ele tinha a Taça Brasil, tinha lá o Robertão, né? Que eram competições nacionais, consideradas no mesmo nível, né? Com algumas agremiações que algumas nem disputavam, né, RG? Não sei qual era o critério na época, sabia direitinho. Mas seria muito legal. Pô, tudo pra mim vai ficar louco, cara, se vencer. Difícil. É muito difícil, porque você tem aí, por exemplo, você tem aí praticamente na mesma, claro que se o campeonato for disputado, esse do pontos corridos, o Palmeiras conseguir abrir uma vantagem e ganhar antes, beleza, porque a final ela coincide pertinho do jogo, das finais da última rodada do Campeonato Brasileiro, então, olha, precisa ter um elenco muito legal e muito forte para ganhar. Eu acho que tem alguns times aí, desses que estão aí, que podem... poderiam, pelo menos, conquistar os dois, que é o Atlético Mineiro e o Palmeiras. O resto vai ter que se contentar com uma ou com a outra, porque não tem elenco pra isso, o né? O Flamengo ganhar, né? A Sul-Americana... Então, mas o Flamengo tá na Sul-Americana, então, se tivesse no Campeonato do Brasil. Pode ganhar a Sul-Americana e o Brasileiro também. Sim, pode. Tem elenco, talvez pra isso até, inclusive. Tô dizendo Copa do Brasil e Copa Brasileiro. Acho que só o Palmeiras e o Atlético poderiam tentar vencer, porque tem elenco. O Corinthians eu não vejo com elenco pra ganhar os dois campeonatos. Um praticamente já tá fora. Não está fora ainda, matematicamente. Olha, hoje eu não vejo nem pra ganhar um. É. Não, mas o Corinthians ele tá focando agora na Copa do Brasil. Então, eu não vejo ele ganhando os dois. É isso que eu tô dizendo, mano. Eu não vejo, por exemplo, o Grêmio praticamente também. Não vejo ganhando os dois. É, quem são os outros times que estão lá? Cruzeiro. O Inter, pô, Jesus a matar, não, quase caindo. Brasileiro esquece. Brasileiro é Palmeiras e Flamengo. O Santos também, praticamente, agora, no campeonato. Agora não tem jeito. É só o Palmeiras e o Atlético Mineiro que podem tentar vencer. E o Atlético Mineiro, aí sim. Né? E tem elenco pra isso. Tá certo, seu Bento? É certo. Esquece, bom, é isso aí. Antes da gente partir pras outras agremiações, seu Bento, eu quero dizer que o Estádio 97 vem em nome de HDI Seguros. É de bate-pronto. Consulte o seu corretor, acesse hdi.com.br. Em nome também de KFC. Troféu KFC, o frango mais gostoso da rodada, hein? Torça pro seu goleiro não ganhar, hein? Dutra Máquinas, a maior loja de máquinas e ferramentas do Brasil. Mais de 30 mil produtos das melhores marcas, sempre com muitas ofertas e promoções. Compre pelo site dutramáquinas.com.br. BV Financeira, crédito consignado para você realizar mais. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. Em nome de Eliar, recomendada pelos especialistas em bateria. Em nome também de Pirelli. Chegou a promoção Pirelli e você no Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1, hein? Procure seu revendedor oficial e venha viver essa emoção com a Pirelli. Acelerou, comprou, ganhou! Extra, você merece a torcida reunida, Brahma gelada e muita economia? Você merece Extra, é gol! E agora tem um recado muito legal, olha só. Meus amigos, vou dizer uma coisa pra vocês com toda honestidade, viu? Em todos esses anos de futebol, eu já vi de tudo, mas vi de tudo mesmo, viu? Não, eu vi de tudo, a vida é assim, né? O que para uns parece uma loucura, para Mastercard não tem preço, hein? Não tem preço. Agora, se você também é louco por futebol, essa que eu vou falar aqui é para você. Fala. É para você. Para nós. Essa é sensacional. Promoção UEFA Champions League Mastercard 2016-2017. A promoção que pode levar você para as finais do maior campeonato de clubes do planeta. Todo mundo quer ir ver a final da Champions, não é verdade? Então, olha, se você tiver afim, você vai participar fazendo o seguinte, você vai cadastrar o seu Mastercard lá no site. Entra lá no site, cadastre seu Mastercard, tá bom? E depois disso, cada compra vale um número da sorte. Não importa o valor e tanto faz se você pagou com Mastercard crédito, débito ou pré-pago, não faz mal. Tá bom? Não importa, é fácil, hein? E olha só essa aqui, ó. Quatro premiados vão às semifinais com direito a levar um acompanhante e outros dois sortudos vão ver de perto a grande final com mais três pessoas, RG. Já pensou se você ganha? Você ganha, ô Benjamin. Aí se você ganha, quem você levaria? Você teria que levar três pessoas. O Mano. Sim. Eu e o Mano. Não, mais um. Não, só pra deixar a raiva. Mas tem três. É, mas só pra vocês ficarem falando, nossa, um beijão lixo. Eu não ia? Ele não tinha ia mais levar? Um e não quis levar ninguém, mas não levou um do programa. Você não ia me levar? Sério? Porque eu também posso ganhar. Eu tô cadastrado. Então tá, eu te levaria. Então eu vou levar você também. Então eu levaria você, mano. Certo? E o RG? Pode ser também, é o RG. E o Mota? Mas aí tem muita gente, como é que então, eu faço? O Mota eu tinha certeza que você não ia levar. Lógico que levaria. O Moto foi comigo ver lá o jogo na Barcelona e Real? Por que não levaria? Olha só que legal, hein? Você vai ficar confuso, hein? Tenho certeza, viu? Se você ganhar, você não sabe quem você vai levar, rapaz. Olha, então, tá esperando o quê pra você cadastrar todos os seus cartões, hein? Corre lá, cara! Bora participar da promoção em mastercard.com.br/promoção, tá bom? Promoção sem o cedilha, sem o tio, é promocal, né? Autorização SEAE04/0341/2016. É Mastercard, meus amigos, Mastercard. E agora, antes da gente partir também aí pro São Paulo e também pro Santos, o Mano vai vir com um recado bacana de Bozano, né, Mano? Opa, é isso aí, Domênico Gato. Vamos que vamos. Bora lá, rapaziada. Sabe aquele momento em que você se prepara para cobrar aquele pênalti decisivo no futebol com os amigos? Ou aquele último quilômetro que falta para completar uma corrida de 10 quilômetros? Ou até mesmo quando você sai direto do trabalho para curtir a noite inteira na balada? Pois é, brother. Todos nós temos aqueles dias que valem por 3, é ou não é? E é justamente nessa hora que nada pode falhar, nada pode dar errado. Por isso mesmo, a Bozano Inove traz o desodorante Bozano Extreme, Ele oferece 72 horas de proteção. É uma proteção extrema para você viver o seu máximo. Você vai chegar agora no horário da academia, velho. Você vai levantar ali para fazer um pulley. Ninguém vai morrer que o pessoal que estiver do teu lado. O pessoal que estiver embaixo de você ali, o pessoal que estiver ao seu redor, ninguém vai parecer que tá cortando cebola, chorando, lacrimejando por causa do seu mau cheiro. Porque você vai estar cheirosinho, cheirosinho. Até a tiazinha lá da matrícula vai dar a ideia em você e falar: nossa, moleque, você tá bem. Vai passar o rodo na academia, velho. Agora a linha de desodorantes Bozano ficou mais completa, oferecendo ainda mais performance pro seu dia a dia. Seja qual for o seu momento extremo, Bozano Extreme 72 horas te dá muito. Mas te dá muito. Mas te dá muito mais proteção. E lembrando, ouvinte do Estádio 97, que foi esperto, o cara que foi ligeiro, tem que falar essa frase aqui, ó. Só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão. Sabe por quê? Não é que você concorre, você ganha um kit top, um kit exclusivo do desodorante Extreme, tá legal? Então fala a frase, velho, não vacila não. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Estádio 97. É, Santos. Santos, let's go! Vai, Gê. Amanhã com desfarques. Caraca, esse final de semana sobrou cacete pra todo mundo, hein, velho? Caraca, mano. Ó, amanhã, Vila Belmiro. 19h30? 19h30. É. Todo mundo apanhou, né? Inter. É, só o Verdão, hein? Salvamos o futebol de São Paulo. Gustavo Henrique. A Ponte Preta apanhou. Ricardo Oliveira e Vitor Bueno estão fora. E o Inter vem sem 6 titulares. Vem 6, tá, mas dá pra ganhar, vai ficar uns 6 amanhã. É. Bom, o problema é o seguinte, cara, o Santos infelizmente perdeu a grande oportunidade, a grande chance, apesar de todas essas derrotas que vinha tendo no brasileiro, nesse final de semana, de dar uma boa avançada, né? Porque se tivesse ganho com a derrota do Corinthians, né? Então teria dado um belo passo, um belo passo e aumentado aí a famosa gordurinha. Foi incompetente, não conseguiu. Dorival, 50% dessa derrota tá na tua conta, velho. Porque, desculpa, mas acreditar em Elano, em futebol de Elano, acreditar em futebol de Rodrigão, sabe? Acreditar em futebol de David Braz, não é possível. Tem zagueiros lá que o Santos contratou aí que ainda nem jogou, cara. Sabe? Precisa botar os caras para rodar. O David Braz completamente fora de sintonia, fora... Então não dá para ficar insistindo nessas coisas aí, cara. Já é David Braz, Elano, Rodrigão, Joel, esses caras, pode colocar quando o Santos estiver ganhando de 6-0 e tiver faltando 5 minutos para acabar o jogo. Põe os caras para jogar, cara. Ué, mas para que agora, eles estão lá, então? Entendi? Pois é, estão lá porque foram contratados, né? E eles não têm culpa. O Santos que foi que contratou. Ninguém botou arma na cabeça dos caras. Agora, eu acho que o Santos, e principalmente o Santos, deve ter uma gama de moleques, né? de molecada lá, para substituir os titulares do Santos, cara. O Santos não tem. Tem um time de 11. Perdeu algum desses titulares, um abraço. Não tem pro Ricardo Oliveira. Quem vai substituir o Ricardo Oliveira? Joel? Rodrigão? É, não dá. Porra, não, não, não tem, cara. Como é o nome daquele maluco lá, o mano, que veio pro São Paulo, foi embora, voltou pro esporte e tá fazendo gol aí? Rogério. Que não quis ficar. O Neymar do Nordeste ou o Rogério? Rogério. Ah, pega o... O Chiesa também tá jogando lá no... É, o que? Então, qualquer um dos dois. Qualquer um dos dois, cara. Pega o Rodrigão, pega o Joel, tá certo? Faz um pacote, põe no avião e traz o cara lá, troca. Só que ainda dá um troquinho. Mas quem você queria, o Chiesa ou o Rogério? Qualquer um. Esses dois no time do Santos, mano, ia fazer gol pra cacete, velho. Ia fazer. Te garanto que ia fazer gol pra caramba. Muito mais do que Rodrigão, muito mais do que Joel, sabe? Não, puta, ia ser seria os caras, velho. Então não adianta. Agora vamos pegar o Inter amanhã na Vila, né? Os caras todo estrambelhado, todo desfalcado. Tem que matar e acabar com o jogo na Vila, né? Não pode deixar. E não pode entrar numa de que é reserva o time do Inter que vai ter moleza. Não, tem que fazer ficar moleza, é diferente. Porque senão, deixa gostar do jogo e a gente já sabe como é que funciona o Santos, né? Então, bora pras cabeças amanhã, velho. Porque brasileiro já era. Será, Ergia? Ah, pô, esquece, né, Domingos? Pô, quando, se é 11, 12 derrotas, quanto tá o Santos aí, pô? Deixa eu ver. Esquece, pô. Não lembro. Mas o RG, o Santos ainda ocupa a quarta posição, não, isso só depende dele. Não, grupo. Tem. Deixa eu ver aqui, 10 derrotas. É, então. São 10. 10 derrotas, 14 vitórias, 45 pontos. Isso. 9 pontos. Lutar. 9 pontos. Lutar pelo G4, tá lá dentro, só depende dele. Não, tá tudo certo. O Santos está 2 pontos do quinto colocado, que é o Fluminense. Pontos atrás do Palmeiras? Sim, não, e aí esquece. Não. Para título, esquece. Se tivesse ganho esse final de semana, ainda teria aí uma derradeira chance ou oportunidade. Tem 11 jogos ainda, né? Esquece, Domingo. Pelo amor de Deus. Não, pô, imagina. Para título? Para, velho. Só se acontecer uma hecatombe. Tem aí Palmeiras e Santos na Vila ainda? É, então. Eu não lembro se tem Santos e Atlético, Santos e Flamengo. Tem. Santos e Atlético, tem Santos e São Paulo, tem Santos e... Não, desses que estão aqui em cima. Sim. Tem Santos e Atlético ainda? Tem. Tem Santos e Flamengo? Santos e Flamengo tem lá. Então, já adversário direto, não importa. Se o Santos começar a tirar ponto de todo mundo... Sim. Poderia ter chance, né? Ele tira ponto de todo mundo, mas, pô, aí os caras não ganham mais. O problema é que os outros também jogam. Então, aí os caras não ganham mais nada. Seria legal, né? É bem remota a chance. Existe. Matematicamente tem chance. Mas se tivesse ganho, ele teria aumentado. Ele diminuiu em muito a chance dele. Era 6, né? A diferença. Agora, pro G4. Então, pro G4, continua. Normal, tudo bem. Poderia estar brigando mais facilmente pela terceira vaga. Aí o que aconteceu? O Santos nessa rodada pega o Atlético do Paraná, né? Mas em caso de empate, eu acho que o Santos até vence esse jogo do Atlético, porque é um adversário direto. É na Vila, né? Vai jogar na Vila. O Atlético tem 42 pontos. Mas vamos supor que empata esse jogo, o Santos não perde pro Fluminense a quarta posição. Sim, mesmo ganhando. Ainda, né? Não perde porque o Santos tem muito mais saldo, né? Sim. O Fluminense chega a 13 vitórias. Não conseguiria porque o Santos tem 14. Tem 14 vitórias. E o Atlético Paraná, vencendo o jogo do Santos, chegaria nos mesmos 45, mas com o mesmo número de vitórias, porém... Vai perder no saldo. Ele tem 4, o Santos tem 17. Muita diferença, né? Mas então, você vê que já fica ali Mas já tem mais gente que chegou. Então. Era o Corinthians com 4 de diferença, que tinha uma gordura legal. A galera vai chegando, exatamente, entendeu? A gordura podia ter aumentado e muito. É isso que eu falei. Mas agora já foi. Vamos lá, ó, seu bom, vamos lá. São Paulo. São Paulo. Como é que tá aí? Fazer o que na semana, hein, Motinha? Vai assistir o jogo? Vai descansar. Vou ver os outros. Pra poder pegar exatamente. O Flamengo. Sofá, Motinha. Sofá. Só olhando os adversários. Vendo o que sobra. Matando. Jean Carlos vai jogar? É um jogo que eu tô, não sei porquê. Eu falei ontem isso. Não sei se eu falei. Eu acho que São Paulo não perde esse jogo. Eu também acho. É São Paulo e? Flamengo. Não sei por que será que você pensa isso, né? Sábado à tarde. Hipócrita. Eu acho. Porque eu posso pensar feeling, isso? Feeling. A minha opinião, imparcial, acho que é uns 3-0 pro São Paulo. São Paulo não só perde, como o Flamengo faz saldo de gol. Esse Jean Carlos aí, ó. Motinha, já que perdeu até agora, perde mais uma, pô. Vocês não vão querer comprometer o destino do campeonato, né? Jean Carlos faz campeonato, você tá louco? Tá de brincadeira, né? Foi apresentado hoje, né? Quem, Malta? Jean Carlos. Jean Flamenguista, senhor, agora aqui? Meia. Eu não. Atacante. Falou que pode ajudar muito. É bom, Paulo. É bom, Motinha? Sim, falou aquele papo que realizou o sonho do pai. Desde criança. É, aquela história toda, mas o cara é bom? Não sei. Não dá pra saber. Não temos o gol. De onde que ele veio? Vila Nova de Goiás, né? Então. É o que temos, hein? Então disse que tava. São Paulo gosta de jogador lá de Goiás. Goiás, sempre deu certo, né? Vamos ver. Então é o que temos pra hoje, velho. São Paulo não tem meia. A gente precisa do meia, precisa do cara. Então é esse cara. São Paulo que começou a fazer o planejamento pra 2017, né? E pensando o que vai acontecer ainda em 2016. O Marco Aurélio Cunha até deu entrevista falando o seguinte, que pensa assim em jogo a jogo, que não garante, ninguém garante o Ricardo Gomes pro ano que vem, Marquinhos. Né? Pro ano que vem. Já era. Né? Esse ano tá com apoio e tal, mas ninguém garante. Tá claro que o Ricardo Gomes não ficará pro ano que vai vem. Vai ficar né? até, vai ficar aí até. Tem que rezar pra que não faça uma grande besteira, né? Olha, planejamento para 2017, velho, eu fico preocupado, RG, porque eu vejo que se o Marco Aurélio Cunha participar efetivamente, né, participar e foi ele que montar o time, eu até acredito. Mas se, por exemplo, já tem a perspectiva que ano que vem ele não estará no São Paulo. E não pode perder pro Flamengo, hein, Mota? Se perder pro Flamengo, dependendo da rodada, não, complica, hein, tio? Eu acho que o São Paulo não pode perder. É pressão pra caramba, hein? Pro Chapecó, Chapecoense, Santa Cruz, os adversários mais fáceis. Mas esse jogo em casa, Mota, é fundamental pro São Paulo. Mas é um jogo muito difícil pro São Paulo. Os caras estão voando, estão ali disputando a liderança do campeonato. É muito difícil pro São Paulo. Então eu não acho que esse jogo seja fundamental. Os próximos, sim. Né? Ah, eu acho que é. Mas eu acho que o São Paulo tem que ganhar de qualquer jeito. É importante pro São Paulo dar confiança. Sai vencedor de um jogo desse, faz 2-0, consegue ganhar com vontade, para os próximos jogos a confiança vai ser gigante, né? Vamos ver que o Ricardo Gomes vai aprontar, né? Então a minha esperança é essa, que o São Paulo jogue bem, ganhe confiança para todas as 10 rodadas que faltam ainda e os 10 jogos do São Paulo aí que são fundamentais. E pensar em 2017, que eu não sei se vai ser bom também. É isso. Domênico? É isso, né? Esse é o Estádio 97 na Energia 97. Pois é, meus amigos, em nome de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem, em nome de Mastercard, promoção UEFA Champions League, Mastercard 2016-2017. Participe e veja a final da UEFA Champions League lá no estádio, hein? Autorização SEAE04-0341-2016. Agora, meus amigos, tem um recado muito importante para falar para vocês do navio do Energia na Véia. Navio do Energia na Véia vem aí e olha, o bicho vai pegar, porque teremos aí 3 dias e 3 noites no mais alto garbor em navios. O cruzeiro do Energia na Véia estará em alto mar mais uma vez. E olha, vai ser muito legal, no melhor transatlântico europeu de todos os tempos. Aí é show, hein? Temático. Aliás, talvez, na minha modesta opinião, um melhor navio temático. Não tem melhor que o navio do Energia na Véia. Show de bola. Navio temático. Pode ir que é legal. Show. Olha, atrações, e incluindo 2 super shows aí, hein? RPM, olha só. Aí sim. Eu gosto. Enfim, ouvimos qualquer coisa de Brasília. Rumores falam em guerrilha. Foto no jornal. Cadeia Nacional. Uou! Legal, né? Além disso, além de gente ter também RPM, teremos também Capital Inicial. Ah, sim, hein? O cara. Olha. Que festa, hein, velho? Vai balançar esse navio, hein? Verdade. Eu vou falar pra você ser o próximo. Pô, de novo, Mota. Eu quero. É verdade. Ano que vem, mas todo mundo passado, esse ano eu não fui. Pois não, mano. Domênico, pois não. O Energia na Véia é sempre um navio sensacional. As atrações são sempre top demais. Mas pro meu gosto, cara, esse é o melhor, cara. Esse é sensacional, esse, né, mano? Esse é o melhor de todos, cara. Você gosta de Capital, mano? Adoro. Eu acho Capital Inicial, no meu conceito, Domênico Gato, é a melhor banda brasileira. É legal, junto, né? Com o Rapa. Bem legal, né? Eu acho, cara. Você tá legal, é top, cara, demais. Olha, cara, só, imagine você no cruzeiro do Energia na Véia, curtindo o RPM, curtindo o Capital Inicial, curtindo as festas com os DJs do Energia na Véia. E o navio, né? E olha, vai ter o show do Rude, o navio é sensacional, comida à vontade. Comida. Meu pizza. Deus do Aquela céu. Aquela pizza de madrugada, é legal. Nossa, hein? Não só a pizza, aí tem um hambúrguer deles de madrugada, bom, hot dog, é tudo, mas a pizza sensacional. É incrível, tudo é bom. Muito na hora, velho. Meu lugar preferido no navio. É muito legal. Olha, você pode parcelar sua cabine agora mesmo em 12 vezes sem juros, em 12 vezes. Não tem mais desculpa para não ir. Parcela em 12 vezes, cara, sem juros. Ligue na promoção agora. O plantão de atendentes está lá trabalhando nesse momento só para atender você, que é ouvinte do Estádio 97. Eles estão à sua disposição para tirar todas as informações para você. 3624-9007. 3624-9007. Aliás, quem está acessando 97fm.com.br/estúdio ao vivo está visualizando as imagens do último cruzeiro que teve a participação do Roupa Nova e foi muito legal, hein? Talvez tenha sido um dos melhores, talvez o melhor cruzeiro. E esse que vem aí, com o Capital e com a RBM, sem dúvida nenhuma, será o melhor. Tá bom? Então não perca. 3624-9007, faça agora mesmo a sua cabine, né? Compre sua cabine em 12 vezes sem juros, tá bom? Navio do Energia na Véia, e agora a gente vai partir agora pros ouvintes, RG. Ouvintes. Solta a bagaça WhatsApp, aí. Lembrando, o WhatsApp também liberado pra você mandar sua mensagem de áudio de no máximo 30 segundos aí, hein? 943530150, tá bom? 943530150. 99129-5350, tá bom? Manda a partir de agora, tá bom? Sua mensagem de áudio de no máximo 30 segundos com seu nome completo. Lembrando que são ouvintes virgens que vão ligar também ao vivo, hein? Dedinhos virgens! Só quem nunca participou. Quem nunca participou vai participar agora, tá bom? Vamos lá? Bora, solta. 2847097. Olha o Asdruba tocando, tem ouvinte pra participar. Olha o Asdruba. Vamos a nos encontrar. Nada de ser. Alô? Alô, Bruno. Opa, quem fala? É Daniel. Não entendi. Daniel. Ô, Daniel, tudo bom? Beleza. Beleza, Daniel do quê? É Daniel Cavalcante de Lima. Cavalcante de Lima. Quantos anos você tem? Quantos anos? 32 anos. 3.2, RG. Puta, como eu odeio, cara. Odeia, velho. Você odeia o quê? Detesto, cara. O que você detesta, RG? Os caras ficam calvando falta no jogo. Trocadilho! Nota 10! Sensacional. E qual que é o bairro que você mora? Cidade Líder. Ô, oh, Benjinha, Cidade Líder. É Verdão, pô. Né? Zona Leste, tio. Líder é nóis, é Verdão. Não é Verdão? É. Zona Cidade... Leste. É verdade. Eu colava muito aí na Cidade Líder, ia no churrasco na laje, no camarada aí. Tinha uma casa com uma laje boa, mano. Opa! Churrasco é o nervoso você aí. Você nunca caiu da laje, mano? Não, graças a Deus. Já caí do telhado de uma fábrica uma vez correndo atrás de pipa, mas é de laje louco. Não. Você quebrou o quê? Não, graças a Deus eu era leve na época, Motinha. Era só o graveto, mano. Ia quebrar o quê? Eu quase planei, velho. Ia quebrar o quê? Você planou? Como assim? Quase. Ele e o Pipa, velho. Na minha rua pipa. Tinha uma fabriquinha lá e eu tava vendo, Motinha. Eu tava correndo atrás de pipa. Na hora que eu vi, meu pai tava subindo a rua de carro. Aí eu vi que meu pai tava olhando pro teto da fábrica. Eu falei, putz, meu pai me ver aqui, ele vai embaçar na minha. Aí eu fui sair correndo pra me jogar pro lado de trás da fábrica pra ele não me ver mais. Aí, nisso que eu pisei, Motinha, o teto tava cheio de poeira e não dava pra identificar qual telha era de plástico e qual que era aquela telha de amianto, RG. Então eu pisei na de plástico e desci que nem M. Era alto demais? É, e a fábrica tava fechada, velho, os vizinhos tiveram que arrombar o portão, me tirar lá de dentro. Deu mó zica esse bagulho aí. Aí deixa quieto. Eu tenho um primo meu que ele caiu do telhado, pinando pipa, quebrou os dois braços. É. O tonto fez assim, ó. Só arte, apoiou. Né? Sabe? Pra cá, quebrou os dois pratos. Eu não, eu só capotava de carrinho de rolemã, porque a gente era muito atrevido, velho. Ô, velhinho! Vamos lá. E o time? É todo poderoso Timão, né, mano? Ah, sim! Corinthians, mano, Coringão, todo poderoso, velho. Ô, amigão. O Corinthians, o Campeonato Brasileiro, acabou tropeçando no final de semana, perdeu pro Fluminense, e agora ficou numa situação complicada. Não que matematicamente ainda não tenha chances, tem. Mas, futebolisticamente falando, o time do Corinthians não está inspirando confiança no Campeonato Brasileiro. É a primeira pergunta que eu faço. Você ainda acredita que o Corinthians possa pegar essa quarta vaga no Campeonato Brasileiro? A princípio, mano, nós trabalhamos com a fé, né, meu? Acima de tudo é fé, mano. Mas, estatisticamente falando, matematicamente, aí é bem complicado, mano. Não, então matematicamente não é, né? Matematicamente ainda dá. Matematicamente não, mas... É, tipo, quando você analisa o futebol do Corinthians, tá bem complicado, mano. A gente então, trabalha com a fé. Como eu falei, a fé vai mover o Corinthians e o corintiano até o final. Mas é bem complicado, mano. Mas a minha fé, velho, tá voltada pra Copa do Brasil. Eu não acho que o ano tenha acabado, não, porque tem corintianos que dizem, ah, mas agora é pensar em 2017, 2016 já foi. Eu não acho, não. Eu penso que o Corinthians ainda tem chances claras na Copa do Brasil. E o Corinthians ele tem que fazer o que fez ano passado. Ano passado o Corinthians abdicou da Copa do Brasil para focar no Campeonato Brasileiro e vencer o Brasileiro. Agora, na Copa do Brasil, o Corinthians ele tem chance, sim, de poder buscar o título. Primeiro se ele focar jogo, os esforços... Oi, primeiro aí, jogo aqui? É aqui. O Corinthians decide fora, RG. O que pro Corinthians é melhor. O que dá um pouco de fé aí na Copa do Brasil é isso daí. O primeiro jogo ser aqui, cara. Porque... Então, ô amigão, ó, vai vendo a conta do bagulho, mano. O Corinthians, velho, ele ganhou a primeira Copa do Brasil em 95. Ou seja, 7 anos após a execução do primeiro jogo. E vocês também vão entrar nessa, tá, agora? Não, é. São coincidências matemáticas, RG, que o destino traça. Ah, ué, Nostradamus não fez isso, mano? Ele começava a fazer as suas previsões aí de acordo até com a matemática. Então o bagulho é o seguinte. Por isso que ele errou. Que 7 anos após... Não, é porque as pessoas não decifraram o que ele quis dizer, RG. Nostradamus nunca errou. Não sei, eu não peguei pra ler ainda. Mas é que as pessoas não tiveram competência pra decifrar o que ele disse. Ele defende, ah, né? Vai tomar então, banho, RG, seu índio. Vai vendo, RG. O Corinthians ele conseguiu o seu primeiro título da Copa do Brasil em 95, sete anos após o início da Copa do Brasil. O Corinthians, depois de sete anos, ele conseguiu o seu segundo título. Que foi em 2002 contra o Brasiliense. Tá. O Corinthians, RG, ganhou seu terceiro título sete anos após o ano de 2002, em 2009, quando pegou o Inter. Quando pegou o Inter jogando em Porto Alegre. E hoje, RG, estamos em 2016, novamente, sete anos após a conquista do terceiro título. Então, amigão, essas coincidências vão mostrando que o destino já tá escrito, cara. O destino já tá escrito. O Corinthians, ele se sagrará campeão da Copa do Brasil desse ano de 2016. Você acredita nessas coincidências, cara, ou não? Na coincidência? É, o que eu falo, o que a gente move, o corintiano é a fé. Se é coincidência ou não, eu não sei, mas São Jorge tá olhando pra gente nesse momento da Copa do Brasil. Mano, o bagulho é o seguinte, mano, você pode fazer o que quiser, velho, que teu destino já tá traçado, mano. É, você quando nasce, Deus já sabe o dia que você vai morrer, velho. Deus já sabe, mano, você pode fazer o que você quiser. Por exemplo, você pode pular de um penhasco sem corda, se você não tiver que morrer, você não vai morrer, velho. Você não vai morrer, alguém vai te salvar, ou você vai cair em cima da árvore. Falar de futebol, velho. Não, mas é verdade, Motinha. É que você não pode abusar também, né, velho? Porque tem vezes que Deus tá olhando pro outro lado, velho. Você se joga, né, Regina Verdade. O cara fala, pô, você tá de brincadeira, toda hora eu tenho que te salvar, o seu cretino. Aí também não dá, né? Diga. Deixa eu só dar um salve rapidão pro pessoal aí. Manda aí, irmão. Queria mandar um salve pra toda a galera da Continental de Guarulhos. Em especial pro Carlão, pro Passarinho e pro Vinícius Pagliarini. E eles me incentivam muito, me incentivaram muito a começar a ouvir o estádio e todo dia na volta de casa aí eu não perco vocês por nada. Você ouve o estádio 97 desde que ano? Eu comecei a ouvir esse ano aqui, cara. Esse ano aqui, por influência deles aí, do Vinícius e do Passarinho. Bacana, mano. Obrigado aí pela audiência, viu? E isso, eu que agradeço aí. Curto demais vocês e vamos que vamos, Corinthians. Daquele jeito, mano. Então aproveita e manda seu placar aí pra amanhã, Corinthians e Cruzeiro. Primeiro jogo aqui na Arena Corinthians. Primeiro jogo aqui, 1-0 Timão. Gol na fé do Gustavo, mano. Vai entrar no segundo tempo e vai fazer o gol. Mano, esse maluco não sabe andar, velho. Tá dando azar, hein? Mano, esse maluco não sabe andar, velho. Não sei o que é pior, Rodrigão ou Gustavo. Mano, outro dia eu tava olhando, RG. Deu um close fechado nele. Falei, mano. Falei, deixa eu ver a chuteira desse maluco se não é ortopé, aquela botinha, velho. Não, velho, na boa, mano. Na boa, mano. 2 centímetros a menos de perna, velho. Mano, não dá, velho. Maluco zoado. Ortopé, velho. Mano, eu achei que a chuteira dele era ortopé, mano. Meu Deus do céu. Gustavo, um ataque. Análise, mano. Eu dei mó moral pro maluco. Contra os porcos, falei, mano, o maluco vai desencantar, vai perder a pelinha com a porcada, mano. Ó, um ataque com. Um ataque com Gustavo e Rodrigão ia ser uma comédia, velho. Nossa senhora, hein? Melhor que ele fez a tatuagem, né, mano? Na estreia dele. Ah, mas, Mota, a tatuagem é pouco, mano. Mota, ele devia tatuar o contrato nas costas, velho. Então tá bom. Tá bom. Falou, Daniel, um abraço aí, meu velho. Obrigado, viu, irmão. Falou, um abraço. Tamo junto. Tudo de bom, esse é o Estádio 97 aqui pela Energia 97. É, meus amigos, em nome aqui de KFC, 100% peito de frango, de verdade, é no KFC, hein? Peça seus super bites e aproveite. E agora o Benjamin vem com um recado de BV Financeira. Vamos lá, Beijinha. Olha só, amigão, você precisa de uma solução prática para realizar seus planos? Então presta atenção. O crédito consignado da BV Financeira traz mais facilidade e menos burocracia. Então, se você é funcionário privado de empresas conveniadas à BV Financeira, pensionista ou aposentado do INSS ou servidor público, presta atenção, hein? O crédito consignado traz condições especiais e a parcela é descontada do seu salário ou benefício. E olha, Dodô, são taxas competitivas, atendimento personalizado e sem burocracia na aprovação. Então, organize a sua vida financeira ou comece a colocar seus planos em prática agora. É só ligar. 3003-7888. 3003-7888. Ou acesse bvfinanceira.com.br. Mas, ó, antes de contratar qualquer modalidade de crédito, verifique se o valor das parcelas cabe no seu orçamento mensal e use o crédito de forma consciente. É BV! Fala, Motinha. Vamos falar aqui um pouco sobre a história da... A Conmebol mudou, né, mano? A Libertadores, pro ano que vem, sim, mudou a partir de 2017. Sim. Como é que vai ser o troço? A Libertadores vai ser corrida de fevereiro a novembro. Que é legal. Fevereiro a novembro? É o que é legal. Legal desde que... Aumentou o número de times, 42 times serão. Vai aumentar um time a mais para cada país. 42? É. Peraí, então como é que fica o negócio das vagas? Não, então, é um time a mais por país. E também terá convites. Então teremos convites. 5 vagas agora, então? É, não, e do terá convites do brasileiro? Também. Haverá convites. Ah, é, convite vai ranqueado. Começa já? Não, ranqueado pelo... Isso vai virar a Copa do Brasil. Virar, né? Sim. O ranking da Conmebol. Mas, ô Domênico... 42 times, mas, porém. Ô Domênico, eu acho interessante a Libertadores durar o ano inteiro. Porque a Libertadores é um torneio que todo mundo quer estar, velho. E a então Libertadores é um torneio que gera muita audiência. Não, sim. Deixa eu perguntar, mano. Então você não precisa achatar a competição e você não precisa ter aquela lacuna tão grande dos times para que eles possam disputar o Mundial. Correndo o tempo inteiro, né? Sabe, véio? Motinha? Fora isso, são viagens desgastantes. Fora isso, você tem muitas vezes aí o time que é desmontado depois da Libertadores, porque a diretoria fala, já ganhamos a Libertadores, então que se dane. Então, isso força, Domingo Gato, os times preservarem, tá certo? Os elencos pra continuar na disputa. Agora, como é que fica o negócio? A pré continua? Continua. Pré-Libertadores vai ter? Não, e assim, quem cair na pré, quem cair na primeira fase na pré, parece, ainda não tá definido direito, vai disputar a Sul-Americana. Né? Quem não conseguir classificar na Libertadores vai para a Sul-Americana. Para a Sul-Americana. E também, né, outra regra aí que tá dando o que falar é o seguinte: a final será jogo único, né? E certo. em lugar já pré-determinado. Tá. Então não terá mais duas finais. O que eu não gosto. Eu acho errado. O que eu não gosto. Eu acho que tem que ter a sua casa e a casa do adversário aí à disposição. Se porque começa... eles falaram, mano, desculpa, RG, é que uma das justificativas é o seguinte: que. Das 10 finais que tiveram, o campeão já sai logo no primeiro jogo, no primeiro jogo que é definido. Mas, Domênico, imagina lá. Chegou na final. 8 ganharam quem jogou primeiro em casa. Mas não importa, isso daí é ridículo. Você pega lá, por exemplo, imagina lá, chegou na final da Libertadores aí, Alianza Lima e Defensor do Uruguai. A final vai ser em La Paz, velho. É o que eu acho estranho. Velho, que porcaria. Que porcaria. É diferente da Champions League, que vai atrair público em qualquer lugar que possa ser disputado. Porque são seleções que chegam na final, Domênico Gato. E isso daí também tem aquela válvula turística, cara. Você tem aquela veia turística que vai levar pra onde a cidade tiver. O que aqui não tem, né? Aqui não, Domênico. Aqui, quem vai assistir o jogo final são os torcedores. Ninguém vai sair do Brasil pra ver o Alianza Lima jogar, velho. E a CBF vai mudar o calendário do... Vai ter que se adaptar. Tem Paulista... Tem Copa do Brasil, tem Brasileiro. Adaptar, né? Eu não sei como é que eles vão fazer, não. Como é que vai conciliar com uma Libertadores o ano todo? Ué, eles vão ter que se adaptar. E a outra pergunta, e pré-temporada? A Libertadores começa em fevereiro. Aí tem, por exemplo, pro ano que vem, se não me falha a memória, Corinthians, São Paulo, não sei se o Palmeiras... Não sei se o Palmeiras... Mas qual, Rivia? Menos o Santos, não, vamos disputar aquele torneio. Sabe um torneio que faz agora na Flórida? Vai ter? Eita, que Palmeiras você tá vendo aí? São Paulo, Corinthians. Não, eu tô dizendo, eu não sei se o Palmeiras vai. Eu sei que vai o Corinthians. O São Paulo não tá nessa Florida Cup, não. Vai. Vai São Paulo, Corinthians. Não, vai sim, mano. O São Paulo parece que o passaporte tá expirado já, porque não sai do Brasil. Lógico que é. Então, o time que mais tem tradição de jogar no exterior é o São Paulo, trouxa. Ó, que tá confirmado lá, ó. É Vasco, Flamengo, Inter, Atlético Mineiro e Corinthians. Não, São Paulo vai também. São Paulo tá confirmado. Sabe se tem passaporte, velho. Então, a gente sempre faz tempo que tem, né? Agora o passaporte vence, velho. Agora, se Neguinho reclama agora que não tem data, se Neguinho reclama agora que não dá pra fazer pré-temporada, como é que vai fazer, velho? Imagina disputar Paulista junto com Libertadores, depois com Copa do Brasil. Por isso que eu tô dizendo, se a CBF não mexer... Porque a Copa do Brasil também é o ano inteiro, então, né? Se a CBF não mexer, meu... E Copa do Brasil é aquela desgraça, é legal, é bacana, só que o cara sai... Do Rio Grande do Sul pra ir lá pra... Rio Grande do Norte. Porra, pro Rio Grande do Norte. É. O outro sai do Rio Grande do Norte pra ir pra... Não dá, cara. É complicado, hein? Sabe? Eu quero ver a logística. Os caras ficam cruzando o país, velho. Quero ver. Olha só, você tá lá, né, no seu carro, você tá lá estacionado, né? Sua mulher foi fazer compras, né? Sim, e aí, tô lá, estacionado. Tá estacionado, tranquilo, esperando. Tá esperando. Ouvindo o estádio 97. Ouvindo, lógico, né? Aí, de repente... O que aconteceu? Oxi! Puta, bateram no seu carro, RG. Ah, sim? Bateram com tudo. Ah, desço puto da vida. Mas não tenha dúvida, você desce prostituto da vida, né? Você descobriu, quando você desceu, que viu que o motorista do outro carro é a Ivete Sangalo, RG. Senti o perfume quando eu desci do carro. Nossa, que sorte, hein, RG? Sabe por quê? que é sorte, porque a Ivete tem seguro da HDI. Ivetinha. E aí sim, né, vocês vão só, você pega lá, combina direitinho, vai no HDI e bate pronto. Bata de novo. Que é um centro de atendimento que libera em minutos o conserto do seu carro, viu? E já são 50 HDI bate pronto em todo o Brasil. Tem em São Paulo, tem no Rio, tem em Porto Alegre, tem em Salvador. Tem lá, inclusive, em Salvador, pertinho da casa da Ivete, viu? É, meu amigo, se você vai fazer o seguro do seu carro, pense, hein? Escolha a HDI. Com a HDI você economiza até tempo. Peça uma cotação da HDI ao seu corretor, porque nunca foi tão importante encontrar o melhor preço também, né? HDI Seguros é de bate pronto. Consulte o seu corretor ou acesse hdi.com.br. Deixa eu agradecer o Igor Mendonça aqui, que ele lembrou o nome do zagueiro que o Santos contratou, que é o Fabián Nogueira. Fabián. Esse cara é porra. Não aparece. Não aparece. Deve estar em alguma barraquinha lá, tomando água de coco lá e algum quiosque. Comendo um porquinho. E não aparece, velho. Ô, mano, e o Cássio, né? Voltou aí a acusar lesão e tá fora aí do jogo contra o Cruzeiro, né? Coisa, hein? Olha, Motinha, volto a falar aqui. De novo, mano? Ele teve um choque, Domênico não, RG, perdão. No jogo da segunda partida aqui na Arena, contra o Fluminense, naquele jogo eliminatório da Copa do Brasil, ele teve um choque com o Balbuena. E acabou lesionando o ombro. Mas, na boa, não dá pra sentir a ausência do Cássio hoje, com todo respeito ao Cássio. O outro é bom, porque véio. O Walter tá pegando demais. Inclusive, na minha opinião, merecia já ser titular há algum tempo. Inclusive, na saída do Tite aí... É bom esse Walter, hein? Pega muito, RG. Na saída do Tite, um pouco antes aí dele deixar o Corinthians, ele já tinha colocado o Cássio no banco aí, porque entendia que o Walter tava melhor que ele. Aí o Cássio acabou ficando chateado, acabou fazendo críticas aí sossegado. Até o preparador de goleiros, enfim... Mas hoje, pelo que eu vejo, das partidas aí que eu vi do Walter e as partidas que eu vim acompanhando do Cássio também, o Walter tá melhor que o Cássio, cara. E eu acho que tem que parar com esse tipo de rótulo no futebol, RG. Ai, porque é titular. Velho, independe de quem seja o jogador. Pode ser quem for. O cara tá mal, o cara tem que dar chance pra quem tá jogando melhor. Tem que parar com esse tipo de rótulo. Ai, o cara tem cadeira cativa no meu time, ele não pode sair. Tem que sair sim. Ah, também não sou a favor disso. Se o reserva estiver jogando melhor, velho... Por exemplo, o Lucas Lima no Santos, tá jogando bola? Não tá, cara, não tá. Tem que sair, cara. Ué, não pode ceder o lugar pra alguém? Tem que ceder. Se no Palmeiras lá, o Cleiton Xavier não tá jogando mal? Tá jogando mal. O Moisés tomou a vaga. Normal, velho, normal. Tem que dar chance pra quem tá melhor. Essa coisa de queridinho do técnico, queridinho da torcida, pô. Inclusive, pra esse jogo aí, o Corinthians já tá meio que definido, Motinha. O Corinthians, ele possivelmente vai com o Walter no gol, o Fagner, o Iago, o Balbuena e o Guilherme Arana fazendo a linha defensiva. Teremos o meio-campo ali, Camacho, Rodriguinho, Giovani Augusto e Marquinhos Gabriel, pode ser inserido ali naquele contexto também. E você tem ali na frente aí, Marlone e Romero. O Gustavo Romero mesmo aí, velho. Melhor, hein, man? Hã? Romero bem melhor, hein? Ah, que aí Gustavo é um morto, né, velho? O Gustavo começa no banco. Melhor que o Gustavo, claro que sim, né? E pra falar a verdade, o Gustavo nem joga também, porque o Gustavo já tinha jogado na Copa do Brasil. Assim como aquele rapaz Corinthians trouxe também o volante lá, o Jean. Mas independente disso, mesmo porque o campeonato brasileiro, RG, o Gustavo já meio que perdeu a titularidade dele. É verdade. O Romero voltou a jogar como titular. E Felipe Aguiar, você tá certinho, assim. O Santos meteu 3 piabas no Atlético Mineiro na Vila. É isso aí, velho. Boa. Olha aqui, ó. Segue o jogo. Vamos passar uma informação legal aqui. Achou a alteração aí? Sobre a liberdade, porque teve um ouvinte que falou o seguinte, que o Mota disse que que saírem da pré-libertadores, os 10 clubes que saírem da primeira fase terão direito a participar da Copa Sul-Americana. Sim. Né? Então eu fui verificar aqui a informação, né? Tô aqui com a... Isso que eu falei. A Conmebol aqui e tal, babababá. Olha só, RG. Novo formato já vale pro próximo ano, né? Esse formato aí que vai ser de disputa de quando? Aqui de fevereiro a novembro. Fevereiro a novembro. Jesus, tá certo? Então vamos ver aqui como é que fica a coisa aqui, ó. 42 times. A Libertadores passa a ser disputada em 42 semanas contra as 27 que são agora. Tá? E a Copa Sul-Americana, ela começa em junho e vai até dezembro. Então vai pegar um pedaço do que acontece na Libertadores, vai acontecer também junto com a número de participantes. O cara não vai poder disputar a Copa do Brasil, por exemplo. Aumenta aqui, olha, de 38 clubes para 42. Haja dinheiro, hein, mano? Pra viajar, né? Que pariu. Deixa eu ver aqui mais aqui que tem. Presidente postou, blá, blá, blá, blá. Outra atividade que é a partir do próximo ano. Os 10 clubes da Libertadores que não avançarem para as oitavas de final, ou seja, a primeira fase mesmo, né? Terão a oportunidade de competir na Sul-Americana. Não, mas ô Domênico, só uma correção. A primeira fase da Libertadores é encarada aí como a pré-Libertadores. É que no modo popular das pessoas dizerem, todo mundo fala pré-Libertadores. Mas pra competição, essa é encarada como primeira fase. A segunda fase já é a fase de grupos. Pelo que eu tô lendo aqui, não sei, mano. Sabe por quê? Olha aqui, ó. Olha o que tá escrito aqui. Outra novidade é que a partir do próximo ano, os 10 clubes da Libertadores que não avançarem para as oitavas de final. E não pro fase de grupos. Não. Pra as oitavas. Tá aqui escrito. Não, eu tô falando, Domênico, mas então, os caras não vão deixar os caras de fora. Duvido. Não, eu tô dizendo aqui, o que tá escrito me deu a entender que são os times que estão no grupo. Que é dos grupos que você vai pra oitava de final. Então aqui, ó, os clubes, os 10 clubes da Libertadores que não avançarem para as oitavas de final terão a oportunidade de competir na Sul-Americana. E os campeões de cada torneio avançarão automaticamente à fase de grupos. Estranho, né? Tá meio confuso isso aqui, tá viu? Tá meio confuso, eu tô falando. Fase de grupos da principal competição continental no ano seguinte. No ano que vem ele tá garantido já, os campeões, é isso? Ah, meu, eu quero ver... Que coisa estranha, hein? Olha, tá meio confuso isso, viu? Se a CBF não entrar no circuito, isso vai ser uma lambança, meu Deus, mas olha, tá difícil aqui, hein? Bom, não tem aqui... Eu vou tentar pegar depois, eu vou ver se eu consigo achar o regulamento da Conmebol. É, CBF entrar no circuito para poder também mexer aqui, no nosso calendário. Ainda não está definido totalmente, Domingo. É, mas eles devem ter colocado alguma coisa aqui, viu? Eles falaram da mudança, mas ainda não está definido totalmente. Quantos clubes você falou? 42. 42 times? 42, rapaz. Cara, isso vai virar uma Copa do Brasil, hein? É. Depois vai para 86, para 150 e por aí vai. Aumentou o número de jogos. E o México, vai mexer também? Continua a mesma coisa. No regulamento também, tá dizendo aqui que... Tá, mas o México também não vai poder mais, vai poder, ou não mudou nada. Ser campeão? É, ou não mudou. Não sei. O México, ele não pode ser campeão, RG, porque eles concorrem pela CONCACAF. Eles acabam vindo aqui para América do Sul para disputar, porque é teoricamente mais forte do que a CONCACAF. Porque lá eles disputam com times dos Estados Unidos, enfim. Tá, mas é uma porcaria, né? Mas não justifica, né, mano? É muito... Não, eu também acho. Eu também acho. É muito raso, por exemplo, os caras... Vamos botar o México. Muitas vezes eles vêm pra cá, atrapalham os times daqui, sendo que eles são café com leite na competição, né? Você bota o... Detete com a minha mulher, a Domênica. No Clube do Estádio 97, você terá campeonato de futebol de campo, futebol no videogame, churrasco, com bebidas inclusas e uma apresentação ao vivo do Estádio 97. Clube do Estádio 97, dia 19 de novembro. Pagamento em até 3 vezes nos cartões de crédito. Crianças até 12 anos não pagam. Clube do Estádio 97, dia 19 de novembro, sabadão. Faça agora mesmo sua reserva na Lotus Travel. 28964665. 28964665. Ou informações via e-mail. viagens@lotustravel.com.br. Meus amigos, é imperdível, hein, RG? Imperdível aí o clube do Estádio 97, hein? Olha só, meus amigos, prestem atenção. Essa parada vai ser legal. Você não pode perder, porque vai ser um sábado. E sabadão é aquele dia bacana, né? Sábado ao lado da turma do estádio. Dia de churrasco. Dia de churrasco. Teremos lá churrasco, hein? Churrascão lá, com bebidas inclusas. Teremos apresentação ao vivo do Estádio 97. Lá teremos também campeonato de futebol de campo. Eu vou assistir esse futebol. Esse vai futebol, ser muito legal. Mas com uma carninha ali, hein? Eita, nós. E a geladinha, ser... hein? Ah, nossa, hein? Ah, imperdível, ó. Vai ser num clube bem legal aqui pertinho de São Paulo, em Guarulhos. Clube do Estádio 97 vai ser dia 19 de novembro, vai ser um sabadão, então é um único dia. Oh. Então olha, como é que você faz? Você vai ligar agora lá na Lotus Travel para fazer a sua reserva, é 28964665, hein? 28964665. Boa. Você pode também mandar um e-mail para você, de repente, tirar uma informação, tá? Informações via e-mail é viagens@lotustravel.com.br, tá bom? Crianças até 12 anos não pagam. E pagamento em até 3 vezes nos cartões de crédito. Você pode parcelar em 3 vezes. E é mais barato do que você imagina. Pode ligar lá que você vai falar. Ah, é, deve ser... Liga que você vai se surpreender com o preço. Você vai se surpreender, que eu tô falando sério. RG, em alguns lugares que você sai pra comer aqui... Restaurante? Você vai gastar muito mais do que no clube do estádio. Pode jogar escrever futebol, no balão. Imagina. E com um monte de atividade... Olha, eu tô dizendo pra você. E com nós? E com nós na parada? Tá de brincadeira, né? Mascaria não tem nós, né? Então, cara, liga lá. 28964665 é o clube do Estádio 97, tá bom? Estádio 97 aqui na Energia 97 também, nome de Dutra Máquinas. A maior loja de máquinas e ferramentas do Brasil, mais de 30 mil produtos, das melhores marcas, sempre com muitas ofertas e promoções. Compre pelo site dutramáquinas.com.br. Estádio 97 também, nome de Extra. Você merece torcida reunida, Brahma gelada e muita economia. Você merece o Extra Gol. Vamos lá para o momento sem parar, gente. Manda. São três ouvintes na sequência, hein? Solta a bagaça. É, meu amigo, sem parar funciona com um único adesivo. É mais tecnologia e também muito mais praticidade para sua vida. É a pulseira VIP do seu carro. Olha o Azuba tocando aí. Boa. O que você quer fazer esta noite? A mesma coisa que fazemos todas as noites, Pink. Tentar conquistar o mundo. O Pink e o cérebro. Um é um gênio, outro imbecil. Ih, caiu. Caiu a linha. Caiu, é? O problema é que já tem outro aqui. Alô? Alô? Quem fala? É do estádio? Exatamente quem fala. Depende, você quer que seja, é. Se não quiser, meu nome é Wagner. Wagner com V ou com Wagner, W? Wagner. Com V. Com B de Wagner. Wagner do quê? Wagner Fernando de Freitas. Primeira vez que você liga, ô Wagner? Oi. É a primeira vez que você liga? Sim. Consegui, baralho. Truco. Não, pergunta não foi essa. É a primeira vez que você ligou? É a primeira vez que eu consigo. Eu assisto curso há anos já. Ah, então tá bom. E quantos anos você tem? 28. 2.8, RG. Wagner, velho. Vamos falar com ele. Bora falar com ele. 10 então também, né? 10. É, 10. Vai jogar contra, Motinha. Mas também não foi isso. Vai jogar contra o patrimônio agora? Foi legal. Já não chega o bunda branca, pô. Motinha não foi com o irmão agora. É. Já não chega o bunda branca. Eu vejo quando o pessoal é com o irmão comigo aqui. É, só tem com o irmão aqui. Eu, mano, e o Dodô, nós é. Não, é você. Imagina. Você fica apoiando, ajudando. Eu, mano, e o Dodô? Você é cara de pau, é. E eu não? Você só fica tudo na moita. Tá vendo? É só minuto. Eu não? Porra, não. Tá Mota, agora você decepcionou, velho. Eu quero ver, então. Vamos ver. Eu vou guardar, vou anotar o apoio aqui. Wagner. Opa, pode falar. Qual que é o bairro que você mora, cara? Burgo Paulista. E? Como? Onde? Burgo Paulista. Ô, Benjinha, Burgo. Burgo Paulista. Burgo, velho. Putz, a vida, hein? Burgo? Burgos era um goleiro, mano. Lembra do Burgos? O que é Burgo, velho? Que é Burgo? Por que Burgo? O único Burgo que tem aqui não tá aqui agora. É, não tá aqui o Burgo. É Zona Leste. Zona Leste, né, amigão? É. Zona Leste. Próximo aí, Carvalho. Aê, Carvalho! Até que enfim, hein? Boa, velho. Tá bom. E o time? Eu liguei na primeira, consegui. Há anos eu tento ligar pra vocês e não consigo. E hoje eu consegui. É difícil, tá vendo? Tá vendo só? Vocês desde 2007, mais ou menos. E qual que é o time aí, brother? É Coringão, lógico. Você tá Coringão, é isso mesmo. Xiii. Isso mostra a força da torcida do Corinthians, mano. Aqui não é modinha, nossa. Não, tiozão. Ô, amigão. É tudo nosso, mano. É tudo nosso. Ô, amigão. Fala aí. Coringão amanhã pega o Cruzeiro pela Copa do Brasil, mano. E aí, expectativa pra esse jogo? Aí você acha que o Corinthians consegue fazer uma boa vitória aqui? Vai atropelar e levar lá pra Minas um resultado pronto já pra que o Corinthians possa avançar pra próxima fase? Ou você acha que é jogo enroscado, mano? No Pacaembu aqui foi treta, hein, mano? O time tá enroscado, na verdade, né? O jogo não acho que tá enroscado, o time tá enroscado. Então, mano, o primeiro jogo, você acompanhou o Corinthians e Cruzeiro pelo turno no Campeonato Brasileiro, jogando no Pacaembu? Acompanhei o jogo. Então, mano, o Corinthians abriu o placar ali com o Giovanni Augusto logo no comecinho da partida. É, com 3 minutos já tava 1-0, eu falei, mano, agora o Corinthians vai moer o Cruzeiro. Cruzeiro mal, etc e tal. O Corinthians deixou o Cruzeiro gostar do jogo, o Cruzeiro empatou. Poderia ter virado num pênalti que o Cássio fez em cima do Ábila, que o juiz não deu. Mas depois o Corinthians tomou sufoco, hein, velho? Não pode dar esse milho amanhã, não, hein? Não, amanhã não pode. O Corinthians tá no time inteiro, né? O time tá meio que apático um pouco jogando, tá achando? E eu acho que esse time dá pra render mais ainda. Então, cara, mas até que ponto você acha que o Fábio Carilli, que hoje é o treinador do Corinthians, pode influenciar nisso daí? Ó, na verdade, o Fábio Carilli acho que não vai influenciar muito. Eu acho que teria que dar uma chance pro Osmar Loss, meu. Você prefere o Osmar Loss? Precioso. Ele vem fazendo um trabalho bom na base já tem uns anos já. O Carilli tudo bem, ele tá sempre lá. Na hora que a bomba explode, ele aparece, né? Mas assim, eu acho que os Osmar Loss fazendo um trabalho já direto. É, mas o Carilli aí trabalhou com o Tite, né, mano? E conhece o grupo de jogadores que tá aí. É, então, mas na hora do jogo do Vamos Ver mesmo, ele não tá. Ele fica no banco ali só analisando, só passando as opções. Eu acho que o Osmar Loss tá não. Ele não tá só no banco, ele tá ali em pé gritando com o time. Ele sabe conversar com o time. Ah, mas eu acho que em termos aí de conhecimento do grupo, eu acho que o cara, ele tá mais capacitado, porque o Osmar Loss, eu concordo com você, ele faz bons trabalhos aí na categoria de base e tudo mais, mas é um cara que tá distante do grupo de jogadores, ele não tem o convívio diário como o Carilli tem. Eu acho que o Carilli tá mais por dentro do que qualquer outro técnico que venha hoje. Eu acho que a diretoria do Corinthians tem que preservar o Carilli agora até o final do ano, independente do que aconteça, porque agora não vai dar pra trazer ninguém. E geralmente quando o treinador chega, ele já quer mudar o estilo de jogo, geralmente ele já quer trazer alguns jogadores que ele possa contar. O Corinthians ele já não vai conseguir trazer ninguém agora pro término da temporada, nem no Campeonato Brasileiro, nem na Copa do Brasil. E o próximo técnico ele já tem que começar talvez um trabalho a partir de dezembro. Ô mano, mesmo que o chegue o técnico novo, ele vai continuar lá depois no Corinthians? É questão de conversar, Motinha, mas eu acho que permanece sim. Eu acho que permanece sim. Ô, amigão! Fala aí! Com relação aí, por exemplo, à saída do Cássio. O Cássio ele não vai jogar amanhã novamente aí, quem vai pro gol é o Walter. Você acha que o Corinthians ele ganha ou perde com a ausência do Cássio? Ah, com a ausência do Cássio, na verdade, está ganhando, viu? Tem que falar, volta para melhor mesmo. Eu gosto pra caramba do Cássio. Também. É um puta goleiro ainda. A gente não tá mal de goleiro, mas o Walter tá no momento melhor. Então, para nós do Walter, a gente tem que fazer. É, eu também acho, cara. Eu penso como você. Tá lá, tá pegando tudo, tudo bem. Tomou um gol lá, não tinha que fazer, mas tá pegando tudo, tá fechando o gol. E com relação ao Gustavo, mano, você acha que tem que dar um pouco mais de tempo pro cara ou já não é o centroavante que o Corinthians precisa? É, no atual elenco que a gente tem, fazer é o que tá lá, né? É o único centroavante de ofício mesmo, não tem o centroavante de ofício no time. E lembrando que ele não pode jogar amanhã, Motinha, porque ele já jogou a Copa do Brasil pelo Criciúma. E no Sub-20 não tem nenhum, mano? Atacante. É, então, o Romero não é o centroavante nato também. O Romero mais fazer o que tá, é o que tem pra amanhã, né? Mas acho que 2-0 da manhã tá bom. Tem uns atacantes ali também, o Isaac, que é um cara novo, tem o Léo Jabá, mas na boa, Motinha, não são jogadores que o Corinthians precisa contar. É, uma coisa é você colocar um moleque desse inserido num contexto que o time tá voando, pô, vou colocar um moleque aí pra dar, sei lá, uma amadurecida, pro moleque ganhar um pouco mais de lastro. Outra coisa é você jogar o BO nas costas de um moleque desse e falar, vai lá e resolve, velho, tá errado. Pro ano que vem a diretoria do Corinthians precisa trazer jogador, mano. Ah, diga. Ô, mano, o Léo Jabá vai estar com a seleção, não vai? Com a Sub-20? Sim. Ele tá amanhã nem no banco ele tá. Não, mas é que tá, velho. É independente, só se tem o Léo Jabá aqui como opção. Mas não tem que ser. Mesmo que ele tivesse à disposição, não tem que jogar também. Não tem que jogar também. Entendeu? O Corinthians, ele precisa de um camisa 9, mano. Aquele cara que bote medo no zagueiro adversário. Não dá pra ficar com essa ideologia de tipo, ah, vamos apostar nisso daí, é com isso que a gente tem, é com isso que a gente vai. Tá errado, mano, tá errado. Tanto é, amigão, que a média de público da torcida do Corinthians aí na arena começou a cair já, justamente também pelo fato da torcida começar a falar, pô, esse time não briga por mais nada. A média ainda é alta comparada com outros times brasileiros. Aí você vai falar, ah, mas no último jogo o setor norte estava fechado, é um setor que costuma estar cheio. Concordo plenamente também. Mas a tendência é que pro restante do Campeonato Brasileiro, a partir do momento que a torcida veja que o Corinthians não tem mais chance, a torcida também vai se desmotivando. O cara fala, meu, vou pagar aqui para ir em mais 5, 6 jogos que não valem absolutamente nada. Então, a torcida aqui no abandono. Não, mas, Mota, o negócio é o seguinte, volto a falar aqui, a média de público do Corinthians, se você pegar, é alta. Só que pro estádio do Corinthians, a Arena Corinthians ser autossuficiente e ela própria se bancar, o Corinthians ele precisa ter capacidade máxima todo jogo, cara. Todo jogo. O Corinthians, ele no mínimo, Motinha, ele precisa faturar um milhão e meio líquido por jogo. Caraca. Tá certo? A média de faturamento do Corinthians líquido por partida gira em torno de 1.200. Então, o Corinthians, ele precisa faturar, Motinha, sempre acima de 1 milhão líquido. É louco. Então, mas é que tá. Pra que a arena possa ser autossuficiente, precisa ter um time forte e competitivo, porque senão daqui a pouco o torcedor deixa de frequentar com o número de torcedores que estavam indo. Vai dar prejuízo. E aí, o que acontece? A arena vai começar a dar prejuízo e vai precisar tirar dinheiro do social, tá certo? Do clube de futebol, pra começar a bancar um custo que não deveria ser bancado pelo clube. Deveria ser autossuficiente e quem deveria pagar essa conta é a própria torcida. Mas precisa ter uma contrapartida também, que senão vai azedar o caldo. Mas, ô, amigão. Fala aí. Manda então seu placar, velho. Corinthians e Cruzeiro amanhã aqui na Arena. É, 2-0. Boa, mano. Você gostaria de acrescentar alguma coisa a mais? Não, só isso. Valeu. Mandar um abraço pra vocês todos aí, hein? Pode mandar, mano. Falou, fera. Vocês são fera pra caramba. Não tem como não voltar pra casa dirigindo e escutar vocês. Valeu, parceiro. Boa, obrigado aí pela audiência. Até mais. Tchau, tchau. Falou. Um abraço. Tamo junto. Esse é o Estádio 97 na Energia 97. Esse é o momento sem parar. É, agora funciona com um único adesivo, é mais tecnologia e muito mais praticidade para sua vida. É a pulseira VIP do seu carro. Pikachu! Alô? Alô? Quem fala? Enivaldo. Enivaldo? Isso. Enivaldo do quê? Siqueira da Silva, Dudu. Siqueira da Silva? Siqueira. Ah, Siqueira, Silva. Siqueira. Mas o seu nome, como é que se escreve? É N, só a letra... E depois Valdo ou não? Não, é Enivaldo. Enivaldo, Enivaldo. Ô, Enivaldo, e quantos anos, hein? 44, Dodô. RG número 2. 4.4. Porra, meu, simplifica. Como assim simplifica, RG? Chama o cara de Enivaldo, velho. Ah, porra, Enivaldo. Ah. Enivaldo. Sensacional. Trocadilho. Nota. Já ligou? Já ligou, Enivaldo? Palmeirense. Já, já liguei. Não, hoje é dia dos virgens. Ô, Enivaldo, cacete! Infelizmente, não. Pegue o seu banquinho e saia de mansinho. Vamos lá, mais ouvinte agora. Então, He-Man, tornamos a nos encontrar. Nada de ser. Alô? Alô? Quem fala? Oi. Márcio. Fala, Márcio, tudo bom? Beleza. Márcio do quê? Márcio Henrique Garcia do Amaral. Primeira vez? Primeira vez. Quantos anos, Márcio? 25. 2.5 é de hoje. Você deu aquele recado lá, velho. O quê? Eu dei o recado? Que recado? Do clube do estádio? Sim, clube do estádio. Aí fiquei pensando assim, aquele cupim Marcio, aquela picanha. E ó, não tem carne mais nojenta do que o cupim. É legal. Você tá louco? Você tá louco? Que nojo. É legal. Às vezes aquele frango lá. É. Tá louco. É isso. Nota 10. Sempre 10. Sempre. E qual que é o bairro que você mora? É, o Benjinha não tá aí, né? Mas eu moro Vila Silvia. Silvia. Tinha uma música do Camisa de Vênus lá, Silvia. Puta, essa música, coitado, quem tinha esse nome? Ô, Silvia! Né? Quem tinha esse nome se ferrou. Verdade, véio. É verdade. Ó, mas na boa, Domênico Gato, cupim, velho. Cupim é legal. É a carne, velho, mais contaminada do boi, cara. Que contaminada? Lógico que é, lógico que é. Não, não é não. Lógico que é, é onde o boi toma todas as vacinas, tá certo? É um lugar ali que não vale a pena, não. Quer comer bem, tem que ir no KFC, velho. Ali é o frango aí mais gostoso do mundo, velho. Sim, né? Mas aí cupim, velho, cupim. Ô, velho, e qual que é o time? É o maior de todos os tempos. RG, é nós. É, nós quem, velhinho? Santos Futebol Clube. Ah, mesmo. O cara acredita, cara, o RG ficou constrangido com a sua fala. Sabe como é que é, né? Tem que ficar esperto, né? É, os caras querem fazer pegadinha. Ficou constrangido, vai. Eu acho que é o maior. Qual que é o maior? Corinthians, velho. Aonde? Corinthians. Tá, eu acho que o Corinthians. Cada um acha um, velho. Mas eu falo com embasamento. Velhinho, só pra lembrar, RG, rapidinho, antes de a gente bater um papo, só falar pro Motinha que foi eu que mandei a mensagem no WhatsApp na quarta-feira, perguntando pra ele se ele lembrava quando foi a última vez que o São Paulo ganhou do Santos no mata-mata. Nossa, cara, tirou um sarro. É verdade, nós lembramos. Tirou um sarro e ligou pra tirar sarro. Motinha ficou triste com essa lembrança sua, velho. Nossa, eu nem dormi, velho. Final de semana inteira, velho. Faz tempo que ele não tá ganhando, velho. Eu nem dormi, sabia? Ô, fera. Fiquei preocupado agora. Pô, e aí, cara, demos o maior mole, hein, velho, final de semana? Ah, RG, na boa, eu tô de saco cheio desse Dorival aí já. Ah, na boa, ele inventa demais, pô. Olha lá, mano, técnico pra você. Ele já tava inventando, ele já começou inventando quando ele colocava o Léo Cittadini de volante ao invés de colocar o Yuri. Que o Léo Cittadini não é volante. É, eu entendi que ele tinha feito isso porque o Yuri tava machucado, mas não tava não, né? Não tava. O Yuri tava no banco. É, e outra coisa também, o Léo Cittadini junto com o Lucas Lima, não dá, cara, não funciona. Não, ele é um meia, só que ele tava colocando o moleque pra marcar e ele acaba matando o moleque e matando o Renato também. E o Lucas Lima também, né? E o Lucas Lima também, consequentemente. É. Agora, agora ele tem, ele defende umas convicções, é claro, aí não tem jeito, é coisa de técnico mesmo. Mas eu sincero e honestamente, cara, eu não concordo. O David Braz, eu acho que já não dá, não já tem. Foi. Não tem condições. Valeu, muito obrigado, mas, pô, não dá, cara. Não dá. O Elano, esses dias eu tava comentando com os camaradas. O Elano, ele é um puta ídolo. Sim. Ele é o ídolo do torcedor do Santos. Só que assim, eu peço a Deus e ao STJD que dê uma punição até o fim da carreira dele, cara. É, mas não precisa dar punição até o fim da carreira. Basta o Dorival entender que o Elano é um cara muito legal pro grupo, vai fazer muito bem pra molecada. E ali ao lado dele no banco, é um cara bacana, é o cara que precisa, entendeu? Isso, agora, ele... Não dá mais pra contar com ele como um jogador, cara. Não dá. Sério. Rodrigão, pelo amor de Deus. Não, de ataque ali tá feia a coisa. Joel e Rodrigão é doido. Não, dois, né? Eu penso assim, não é possível que na categoria de base não tenha um moleque nesse time B do Santos aí, não tem um moleque, um centroavante ou um atacante qualquer aí, que eu acho que qualquer um que entrar ali é melhor que eles, pô. Cara, mas eu fiquei muito puto com essa derrota, porque tinha tudo, cara. Tinha tudo pra ir pra 48 pontos, pra ficar ali colado no Atlético Mineiro, né? Escapava bem do Corinthians, do Fluminense, do Atlético Paranaense, porque é uma galera que tá chegando, né, velho? E sem pensar em derrota dos caras, RG, se você pensar, o Santos, os 6 pontos, eu não vou falar contra o Inter porque foi mal palhaçada esse jogo, mas os 6 pontos que foram contra o América Mineiro e contra o Figueirense, meu, foi lamentável. Ali eu já vi que o Santos não briga por título. Porque se você somasse esses 6 pontos antes de ter essa derrota no final de semana, se você somasse esses 6 pontos, era Santos e Palmeiras os líderes. Ah, perdeu. Esses pontos não pode perder. Não pode. Ué, mas até aí todo campeão, time perdeu pontos, cara. Se você parar pra analisar no retrospecto do Palmeiras, o Palmeiras perdeu pontos pra Ponte Preta. Ah, o Palmeiras perdeu pontos. Mas você não pode comparar a Ponte Preta com a América Mineira. Não, mas a questão é essa aí, já. Mas todo mundo perdeu ponto bobo. Tudo bem. Você pode perder ponto bobo, mano. Mas você pode perder ponto, por exemplo. Você perde ponto bobo pra Ponte Preta, você sendo um time grande? Sim. É, mas só que olha a qualidade da Ponte Preta dentro das limitações dela e olha a qualidade do América Mineiro, pelo amor de Deus. Santos, mano, não pode perder jogo pro Atlético Mineiro. Figueirense em casa. Porra, Figueirense. Exatamente, o do Figueirense foi o fim. Eu falei, pelo amor de Deus, não é possível, não. Não pode. Então isso significa o quê? Que realmente nós só temos aqueles 11 jogadores e que se sair um, dá um abraço, velho. Um abraço. Dançou. É verdade. Entendeu? E assim, ó, eu vou falar uma coisa, é preocupante porque assim, se o Santos não classificar pelo menos para Libertadores no próximo ano, você pode ter certeza que vai ser aquele desmanche e vai ficar dependendo de revelar jogador, porque eu não tenho muita esperança, se não tiver uma Libertadores ano que vem, de montar um time bom, não. É, eu acredito que como pega ainda os clássicos, a grande maioria aí é na Vila, eu acredito que ainda ele consiga se manter aí dentro do G4. Mas vai ter que jogar muito, mas muita bola, vai, velho. Vai. E com certeza. Ou esses caras, Rodrigão, Joel, David Braz, se forem continuar no time, ou esses caras botam na cabeça que tem que jogar muito. Eles precisam jogar muito, mas muito, mas muito, para jogar um pouco. E tentar dar um pouquinho de equilíbrio nesses setores do time, velho. Não, é verdade. E assim, eu vou falar, não, tem que fazer pelo menos de 2 a 3 a 0 amanhã pra ir tranquilo pra lá. Sim, sim. Porque se os caras conseguirem levar um empate daqui pra lá, chega lá, vai ser aquela pressão sei lá. Mas não tenha dúvida. Ou mata amanhã ou a Copa do Brasil vai ficar complicado, meu. Porque se nós fizermos uns 2 a 0... 3x0 aí, os caras também vão com o time reserva lá também e sim, já joga tranquilo. Mas se for com 1x0 só ou então um empate, não sei não, hein, RG. Eu concordo com você, não pode deixar gostar do jogo, não. E o Santos, puta que pariu, com o time pra deixar adversário gostar do jogo, cara, isso me irrita. Mas é verdade. Porra, não é possível um negócio desse, cara. Calma, o Santos nunca se defendeu. O Santos nunca soube se defender. Sempre foi um time que ataca. Aí faz 1x0, de vez em quando. Tá bom, é o DNA, é ataque, nunca jogou na defesa. É um time que toma 3, faz 6. Mas só que, porra, cadê os caras pra fazer a porra dos 6? Não tem. O problema é esse mesmo. Tá dependendo do Ricardo Oliveira. E só, né? Porque centroavante ali, se você falar quem tem no elenco, é o Ricardo Oliveira. É, mas amanhã os deuses descerão e farão com que a gente mude essa história. Amanhã o Santos joga com o Inter, aonde, RG? Lá? Vila. Na Vila. Vila. Velhinhos, seu placar então é 3. 7:30 amanhã é 3x0 pro Santos. Será 3. 3x0. Tá certo. Seus abraços, velhinho. Gê, eu quero mandar um abraço pra minha noiva que tá grávida. Meu filho deve nascer daqui a 2 semanas no máximo. Qual o nome da noiva? É Andréia. E tá quantos meses? 9 meses já, tá só esperando. É, então dá, dá um sossego aí, hein, velho. Não, tá tranquilo. Ah, dá uma parte aí, certo. Fica tranquilo. Tá certo? Tudo certo, graças a Deus. É isso aí. Que ela tenha um Bernardo. Que ela tenha um bom parto. E que, e que o Bernardinho chegue bem aí. Pô, obrigado, hein? Falou, velho. Parabéns aí pelo trabalho de vocês. Falou. Aí. Eu escuto vocês todos os dias voltando do trabalho. Together, um forte abraço aí. Together, é nóis. Valeu. E chupa, mano. Vai pro inferno. É. Ah, ele foi carinhoso com você. Vai vender siri na beira da Anchieta lá, o Caissara. Ele foi carinhoso com você. Vai caçar corrupto na praia. Tchau, velhinho. Tchau, tchau. Vamos lá, agora sim, o terceiro sim. ouvinte a participar no Momento Sem Parar funciona com um único adesivo. É mais tecnologia e muito mais praticidade para a sua vida, é a pulseira VIP do seu carro. Então, He-Man, tornamos a nos encontrar. Nada de ser... Alô? Alô? Quem fala? É o Dida. Dida? Isso. Nome completo, como é que é? Wanderson dos Santos Moura. Então é o apelido Dida, né? É o Dida. Tá certo. Ô, Dida, aí quantos anos? 3.9, Dodô. 3.9, RG, hoje? Isso. E aí, como é que fica? Terça? Ontem, hoje, amanhã. Bicho, tem uma lá em casa. O que, RG? Olha, mas eu vou te falar, hein? O que tem lá em casa, RG? A pimenta. Mas é a Dida, velho. Ah, sim. Olha, vou te falar, velho. 10! Sempre 10. Tamo junto. Sempre, sempre, sempre. E qual que é o bairro que você mora? O bairro, vamos ver se o Dom Benjamin não acerta. Benjinha tá aqui. Vila, fala aí, Vila, Vila Palmeiras. Líder, então líder, é líder. Vila Líder. Pô, bairro, líder, bairro Palmeiras. Vocês estão de sacanagem, nós, né, velho? Tudo é verdão. Pô, é Vila tudo Líder. Tudo conspira. É que Vila beleza. Líder, então tá bom. E o time, brother? O time é palestra, Dodô. Oh, é nóis. É nóis, é verdão, verdão. Que xi, xi. Briga, se briga, se briga no Palmeiras. Se o Palmeiras é xi, imagina o São Paulo. Ué, pô, mas tudo bem, tá todo mundo xi. Xi o Katsu, todo mundo não. É, briga, três, briga. Aí. O Cuquinha, vocês né? três estão no xi. O que? É. O Cuquinha, né, brigando com o Rafael. Ué, mas você acha que essa briga do Cuca com o Rafael Marques não pode abalar o time? Mas muita gente falando que é mentira essa história. Viu? Mentira não, algumas pessoas do Palmeiras já disseram que isso aconteceu. Como mentira? Tem briga nenhuma, só tá foi tudo... uma discussão, tem tudo certo. Mas que eles não saíram na mão, todo nem time nem não saíram porque a turma do Deixa Disso interviu. Todo time tem essas coisas, só que quando... Teve ou não teve essa porra dessa briga, afinal? Não, pode até ter tido uma discussão. Briga não teve, teve discussão. Talvez discussão, pode ter tido. Tá certo, RG? Mas, Domênico... Nada de vias de fato, nada disso. Mas o Cuca, ele não joga contra, velho. Porque se você parar pra analisar, pega todos os fatos que envolveram o Cuca recentemente. Duas discussões com o Dudu, uma pelo Campeonato Paulista e uma pelo Campeonato Brasileiro. Teve uma discussão com o Barrios também. O Cuca com aquele negócio, o ano que vem eu vou pra China, depois ele veio querer desmentir, não foi isso que eu disse, deturparam o que eu falei, foi de fato aquilo sim que ele disse, porque tá gravado. E ele entendeu muito bem a pergunta, ele viu que pegou mal, e aí ele depois tentou meio que colocar a culpa pro repórter. Teve aquele outro lance aí também do ponto eletrônico. Tudo que o Cuca, Domênico Gatto, poderia fazer como treinador do Palmeiras era tentar distanciar o clube dos problemas, para que ele pudesse navegar por águas calmas. Ele não, cara. Parece que o Cuca ele chama para si um negócio que pode implicar, talvez, em um clima turbulento dentro do clube. Isso é ruim para ele. É ruim para os atletas. Eu não sei por que ele faz isso, velho. Mas não tá tendo problema nenhum, viu, mano? Não tá tendo isso aí problema aí. Pode ser que a imprensa até... Mas a discussão com o Dudu não existiu? Não, existiu, mas... O Barrios. Mas depois da discussão com o Dudu, engraçado que o Dudu voltou e tá jogando melhor do que antes. Até foi bom, né, o Wanderson? Foi até legal. O Dudu, rapaz, ele melhorou 500% depois que aconteceu aquilo lá. Dudu, eu não lembro mais de crise no Palmeiras. Faz tanto tempo que eu ouço só o Mano, o RG, o Mota, todo mundo brigando, entrando em crise. A gente não tem mais crise. Não, cuida da tua vida aí. Então vamos ver, velho. Vamos ver. Vocês não ganharam nada ainda não, velho. O seu Bento não sabe mais fazer pra cá pro Palmeiras. O Bento não consegue fazer pra cá pro Palmeiras mais, Dudu. É verdade, Wanderson. A coisa tá conspirando. Tem que conspirar a nosso favor uma hora, né? Tem que conspirar, né, Wanderson? Faz tempo. Se Deus quiser, Dudu, esse ano a gente vai conseguir. Se Deus demorou, quiser. Demorou, hein, velho? Tava demorando bastante. É que vocês não estão dando... vocês não estão dando muita importância, talvez, aí pra esse episódio, que o Palmeiras tá na liderança do campeonato e eu acho que vocês têm que tentar, de fato, colocar isso aí pra escanteio. Pra não tentar gerar um clima pior. Não, mas não é nós que estão pondo não, não, mas... São jogadores que colocaram. Não, sim, mas é que tá, Domênico. Ninguém tá dando muita ênfase nesse tipo de caso, justamente pelo fato do Palmeiras estar na liderança do Campeonato Brasileiro. Mas não tem que dar mesmo. Mas se numa dessa acontece aí na próxima rodada, não que o Palmeiras depois não possa voltar pra liderança, Mas se o Palmeiras tropeça na próxima rodada e o Flamengo assume a liderança, esse tipo de situação, você pode ter certeza que vai ser levado à décima potência. Vamos falar, tá vendo? Foi o que gerou o mal-estar no elenco. É, o Palmeiras ele vinha numa crescente, aí o Cuca foi querer brigar com o jogador e acabou respingando dentro do grupo de jogadores, enfim. Porque isso você sabe que sempre existiu e sempre vai existir. As pessoas vão começar a pontuar esses pequenos detalhes quando o time começar a perder. Aí vão começar a buscar justificativas do porquê aconteceu a derrota. Pode até ser, se perder, alguém falar. Pode ser, mas o Palmeiras tá bem, não vai perder, não. Sabe o que eu acho, Dodô? Que, Deus queira que você esteja errado. Não vou estar errado. Não vou estar errado, não. Fala aí, ô Wanderson. 2009, a gente tava muito naquele já ganhou. Então, quando veio a primeira perda, assim, ó, parece que a torcida não aceitava e foi tudo se enrolando. Mas esse ano não, Dodô, esse ano parece que tá todo mundo com o pé no chão, entendeu? Até a torcida, tipo, ninguém tá no clima que já ganhou ainda. A gente tira um barato, a gente zoa, mas tá o pé no chão. Eu acho que se tiver uma crise, uma briga lá dentro, eu acho que vai ser resolvido de uma maneira diferente dessa vez. O que você acha, Dodô? Vocês estão no clima que já ganhou. Eu acho que ela já foi até resolvida. Tá. Sabe por quê, ô Wanderson? Se a coisa tivesse sido de uma outra forma, na segunda tinha todo mundo falado. Só vieram falar hoje. O jogo foi sábado, cara. Só vieram falar hoje. Você entendeu? Não tem nada a ver. E outra, o Rafael Marques já falou, já deu entrevista, não tem nada a ver. Nada, tá tudo certo, tá tudo tranquilo. É que eu entendo que às vezes boa parte da imprensa tem que divulgar a notícia que chega, né? Chegou depois, tem que divulgar, é verdade, tem que divulgar. Mas de fato, o Palmeiras está muito bem e não tem nada de briga, nada. Tá tudo tranquilo. Agora, o que aconteceu em 2009 foi que também o Palmeiras perdeu dois jogadores muito importantes, né? Perdeu lá na época o Pierre e mais um jogador, eu não vou lembrar agora. Acho que foi o Cleiton Xavier, não foi? Wagner Love. Não, o Wagner Love chegou. Só que o Wagner Love, nessa chegada, ele vem ganhando uma baita de uma grana. Isso causou um certo até ciumeiro na galera lá, né? E o Palmeiras acabou não foi bem. O Xavier tava voando, né? Então, e foi embora. Tava jogando. Você entendeu? Bola. Foi embora, o Cleiton foi embora, o Pierre que tava... praticamente o meio de campo. É como se hoje, o Wanderson pegasse do Palmeiras hoje o Tietê e o Moisés. Dida, né, o Isso. Dida? Não, que teu nome é Wanderson, não é? Isso, mas é que a galera me conhece como Dida. Então, é como se você pegasse hoje... No elenco do Palmeiras, e você tirar, por exemplo, o Moisés e o Tietê, ver o que acontece. Sim. O meio de campo muda. E aquela época mudou, só que o Palmeiras não tinha elenco, sabe? Não tinha um elenco à altura pra segurar um campeonato tão disputado como foi aquele lá. E aí acabou perdendo o campeonato mesmo. É diferente desse ano. Diferente desse ano. Esse ano, não, o Palmeiras tava com o Jorginho. E o Jorginho tava indo muito bem. E aí o Palmeiras contratou o Muricy. E aí o Muricy, infelizmente, não foi bem, né? E acabou acontecendo o que aconteceu. Mas esse ano tá diferente. O Cuca já tá muito mais tempo que o Muricy. O Cuca vem montando o time, vem moldando do jeito dele. Pegou o Campeonato desde o comecinho. Aliás, antes de começar o Campeonato, ele falou, vou ganhar o Campeonato Brasileiro, vou ser campeão. Ele falou. E pra Entendeu? Mim, Dodô, aquela briga lá do Maurício com o Bina, pra mim começou no vestiário e o Maurício não conseguiu resolver dentro Exatamente. Do vestiário. Exatamente. Ali a coisa tumultuou mesmo. Assim. Não tinha jeito. A coisa degringolou, né? Ali foi um... Ali não tinha jeito. E teve alguns fatores também que contribuíram, né? Teve um gol lá do Bina contra o Fluminense, que esse Fluminense que hoje fala aí bobagem, o presidente falou um monte de bobagem aí do Palmeiras e do Corinthians, ele esquece que lá naquele ano lá, que o Fluminense estava para cair para a segunda divisão também, né? O Palmeiras lá teve um gol anulado. Olha, mas os caras são poderosos, hein? Entendeu? Mentira da cabeça que tudo tem a ver com esse chefe da arbitragem ter caído, ter mexido com essa história do Fluminense e do Flamengo aí, hein, velho? Porque o cara tava tanto tempo aí, velho, a partir do momento que tá começou estranho, a acontecer... Né? Tá estranho. Bom, enfim, né? Vamos ver. Ô, Dida, vamos lá. É momento de separar. Manda teu abraço pra quem você quiser, meu velho. Vamos lá. Eu quero mandar um abraço pra galera, pro futebol de terça-feira, que eu tô indo jogar daqui a pouco aqui no Nacional. Você joga de posição, velho. Eu jogo no gol. Goleiro. Goleiro. Mas joga mesmo, né? Não é pra sair de casa, né? Ficar lá fora, né? Sujar o uniforme, né? Depois se lambuza no pneu do carro, aí chega em casa todo lambuzado. Rola na grama, né, gente? É. Não, não posso. Isso não rola mais, RG. Ah, não? Não. Não, aconteceu um fato recente aí que. Tá sussa? Tá sussa agora? É, complicou. Não, eu fiquei viúvo faz 7 meses. Meus sentimentos, velho. Sentimento, velho. É, infelizmente. Eu joguei futebol com vocês no Pacaembu em, se não me engano, em 2001. Faz tempo, hein, velho? É, vocês tinha uma a empresa de abrasivos que patrocinava aí, fez um futebol e eu trabalhava com eles, eu joguei com você. Pô, que legal. E o RG me entrevistou, foi quando o Palmeiras tinha acabado de contratar o Caio Júnior. Nossa, não me lembro essas coisas. Fez uma piada ridícula, falou que não caiu o Palmeiras, só caiu o Júnior, nada a ver, né? Nossa, era ruim. Benjamin, é ridículo. Meu Deus. Então tá bom. E eu falei com vocês de novo, Dodô, aqui no, quando, na limusina, aqui na, quando vocês vieram aqui no palestra, que eu fiz uma piadinha aí, desculpa, RG, que a semelhança da árvore no cemitério e a barriga do RG, lembra? Lembro. Qual que era? Na limusine. Qual que era? Os dois fazem sombra pra moço. Que isso? Que isso? É verdade, mano. Mas se você quiser vir ressuscitar ele, fica à vontade. Não, RG. Olha, RG, que maldoso, que é isso, cara. Não. Então tá bom. O cara mandou bem, o cara mandou bem. Brincadeirinha, pô. Ô, doutor, posso fazer um merchan? Fala. Eu tô meio nervoso, eu queria fazer o da Ultramáquina, mas não lembro. O mano que é imparcial aí, me ajuda aí, mano. Ô, amigão, é muito fácil, mano. Falar Black and Decker. Vai. Black and Decker e Dutra Máquinas. É. A jogada certa, vai, vamos lá. A Black and Decker e Dutra Máquinas. Ah. A jogada certa. A jogada certa. Pô, mas você quer que a gente fale? Ué, você é ditado. Ô, Dida. Oh, eu tô nervoso. Não, mas Dida. Não, ah, não, que não. Desculpinha, tô nervoso. É só apanhou, Dida. Que isso, velho. Anota no papel, velho. Não, mas, pô, a gente fala toda hora. Você é abusado, hein, velho. Olha só, só falta o finalzinho, pô. Black and Decker e Dutra Máquinas, a jogada certa. Jogada certa. Quando vai. Quando o assunto é ferramenta. Porra, velho. Caraca. Caramba, então, beleza. Tá bom, você concorre. Bozano. Só Bozano. Só Bozano. O que faz? Me garante um barbeado. Não, não, não. Me garante o quê? Três? Três vezes mais um barbeado. Não, não. Tá muito louco, hein, velho? Ó, amigo, o mano vai te ajudar, direto, vai. Eu tô muito nervoso, direto, mano. Não, sem nervosismo, calma. Tem que falar assim, ó. Só Bozano me garante três vezes mais proteção e diversão. Só Bozano me garante três vezes mais... proteção isso. E diversão. Isso. Boa, agora sim, acertou. Levou um kit top do desodorante Extreme, tá bom? Mano, tá bom. Você é o cara, mano. Você é o cara mais correto dessa rádio. Obrigado, mano, obrigado. Cara mais aí, ó, tá vendo? A voz do povo, a voz do povo, Motinha. Voz do povo. Tá bom. Posso mandar o último abraço? Diga, diga. O Rafael Pial, meu melhor amigo de São Paulo. Boa, tá mandado. Fechou. Falou, meu velho. E como que eu faço pra... Três dias você passa aqui, Paulista, 1439, nono andar, tá bom? Tá, ok. Traz um documento. Abraço, valeu, abraço. Tchau, tchau. Valeu, obrigado, viu? Aí. E fechamos o momento, cara. Sem parar, né? E agora, olha, mudando um pouquinho de assunto, né? Nesse final de semana, sim. Eu troquei as caixinhas que tinha lá no meu carro, RG, pelo novo adesivo do Sem Parar. Ah, ficou vipão, hein? Pô, cara, você não acredita. Eu continuo com toda aquela comodidade, com toda aquela tranquilidade que o Sem Parar já tem. Sim. Só que agora meu carro ficou mais bonito, RG, mais bacana. Ah, vipão, ele dá risada. Quando ele chega no pedágio, rapaz, ele dá risada. É véio. Muito legal, porque eu vou dizer uma coisa pra vocês, viu? Esse pessoal do Sem Parar mandou muito bem, viu? Agora com um único adesivo eu passo por pedágios, estacionamentos, sem ter que me preocupar com moedinha, tickets, essas coisas chatas pra caçamba, né? E sabe o que é melhor também? Vem tudo numa conta só em até 30 dias. E sabe como é que você faz pra trocar o seu Sem Parar caixinha pelo adesivo? É fácil. Vai no seu celular, baixa o app do Sem Parar agora mesmo e encontre a loja mais próxima. Você também pode encontrar lá no site, viu? semparar.com.br. Isso é o Sem Parar moderno. Tá sempre à frente. É uma mão na roda da vida da gente, né? Sem Parar, sua vida no seu tempo. Estádio 97, também em nome de KFC. Quer saber onde tem o frango mais gostoso do mundo? Vai lá no kfcbrasil.com.br. Em nome também aqui, deixa eu ver, de... em nome de Extra. Você merece torcida reunida, Brahma gelada e muita economia. Você merece o Extra, é gol. E agora o Benjinha vem agora com um recado aqui de... Eliar, fala de Eliar, beijar. Olha só, amigão, quem entende de bateria para carro e moto recomenda Eliar. E você sabe por quê? A nova Eliar Super Free tem 2 anos de garantia, a maior garantia do mercado. E mais, ainda tem a exclusiva proteção 24 horas. O que isso significa? Vou te falar. Em caso de qualquer pane elétrica, mesmo que o problema não seja na bateria, pode chamar que um técnico da Eliar vai até você. Quer saber mais? Acesse eliar.com.br. Eliar é a recomendada pelos especialistas em bateria. Boa, beijinha. Estádio 97 também, em nome de Mastercard. Promoção UEFA Champions League Mastercard 2016-2017. Participe e veja a final da UEFA Champions League lá no estádio. Autorização SEAE 04/0341/2016. Nome também de HDI Seguros é de Bate Pronto. Consulte o seu corretor ou acesse hdi.com.br. Mensagens que chegaram para nós pelo nosso WhatsApp. Lá vem. Vamos? Manda, solta a bagaça aí. Nós. Simbora. Fala, rapaziada do Estádio 97. Sérgio da Vila Curuçá. Mano, eu discordo de você. Essa Libertadores tem tudo pra ser um sucesso, tá? Primeiro por ser uma novidade, né? Sendo uma final única em campo neutro. E pode ter certeza que vai atrair o público, sim. Independente qual seja o clube finalista da Libertadores. Pode ter certeza. Pode ser na Bolívia, no Uruguai, Colômbia. Vai ser um sucesso. Será? Olha, velho, duvido. A partir do momento que chegarem... Pega a final aí, tipo, desse ano como exemplo. É, esse ano aqui. Na boa, velho. Você pega lá, Del Valle e pega aí o time que eliminou o São Paulo aí também. O Atlético Nacional. O Atlético Nacional. Com final programada pra... Vamos supor, põe esse pra jogo, Domênico Gato. Pra cá. Aqui, no estádio do Corinthians, por exemplo. Que seja, na Arena Corinthians. Não. Pode ser em La Paz. Imagina esse jogo, Domênico Gato. Imagina esse jogo, tá certo? Sendo realizado em La Paz, cara. Imagina esse jogo, Domênico Gato, sendo realizado em Caracas, velho. É brincadeira, velho. Como é que o cara vai? Só se for o... Não, pode ser que a torcida venha, Domênico, né? Mas, Domênico, você pega lá, tipo, na Europa, mano, quando você pega aí a parada aí, a Champions League... É diferente, né? Já tem um estádio pré-determinado antes de começar a competição. Então a galera já compra ingressos pra essa partida antes mesmo de saber quem vai estar lá, velho. Antes mesmo de saber quem vai estar lá, os caras já começam a comprar ingresso. Mas é isso que eles querem fazer aqui, mano. Mas aqui, Motinha, não dá pra fazer isso. Volto a falar. Ali os times, eles são atrações turísticas, cara. Fora isso, você tem a cidade como uma outra atração. Você pega lá, vai, que seja no San Siro. Que seja lá num outro estádio lá. Vamos pegar um estádio bom lá também, no Camp Nou. Que seja no Bernabéu, uma final. Pode ser lá na Espanha, pode ser aí na Itália. Pode ser na Alemanha, pode ser na Suécia, velho. Querendo ou não, Motinha, o cara já vai, primeiro, pela cidade. Segundo, os times que vão estar na final ali são times extremamente expressivos, velho. Ele vai chamar pra si esse interesse do público. Aqui, mano, imagina, por exemplo, o cara vai sair do Brasil, Mota, pra acompanhar o Independiente Del Valle com o Atlético Nacional, velho, em La Paz. Não vai. Estranho, né? Não vai. Mais estranho. Isso é tiro na água, velho. É tiro na água. É. Aí podia colocar os Estados Unidos também, né, no Libertadores. Acho que seria legal. Aí a pessoa, primeira final nos Estados Unidos, velho. Miami, Estados Unidos, por exemplo. Mas toda a América ia bombar, né, velho? Não, América do Norte seria legal. Pô, seria ia bombar, bacana. Já pensou? Então, mas pode aumentar o número de vagas, mas colocando os caras lá de cima também, né? Os Estados Unidos até teria, talvez, uma... Por exemplo, o Corinthians vai pra final, Domênico Gato, tá na cara que vai levar público. Vai levar público. Mas, por exemplo, o Independiente Del Valle, será que vai ter capacidade de levar? Se o Boca for pra final da Libertadores e o jogo for num outro local, a torcida do Boca vai, a torcida do River vai. Eu acho que qualquer time de São Paulo ou do Brasil levaria a torcida. Eu tenho minhas dúvidas com esses times aí, né? Então, a gente também não sabe como é que é, né, a torcida. Mas na lá, boa, né? Domênico, eu acho que... Ó, isso é um negócio que eu critico na Champions League e eu critico aqui também. Eu acho que poderia haver, sim, um jogo de ida e um jogo de volta. Tem que ser um no teu campo e um no campo do adversário. Eu acho legal o jogo de ida e volta, viu? É legal, velho, acho que é. Né, mano? Mas enfim, bom, são ajustes que poderão ser feitos nas próximas edições. É isso aí. Vamos lá, mais WhatsApp? E aí, galera do estádio, aqui é Gledson Magalhães. Gleison. De Osasco. Gleison. Ô, mano, eu vi agora no site tudotimão.com.br que o William, aquele que já foi do Corinthians e agora no Cruzeiro, tá pedindo 300 pau pra vir pro Corinthians ano que vem. Que você acha isso? Um abraço a todos. Olha, velho, pra te falar a verdade, o William hoje é melhor do que qualquer atacante que o Corinthians tem. Só que o William, velho, hoje é um jogador que, na boa, mano, é reserva no Cruzeiro. Eu acho que o Corinthians ele poderia buscar novos ares aí com jogadores que têm uma qualidade, mas que já sejam mais jovens também. Eu acho que você hoje pedir o retorno do William Bigode, você pedir o retorno do Sheik, eu acho que não vale a pena, velho. Eu acho que o futebol brasileiro precisa caminhar pra frente. Com todo o respeito ao William, que marcou história no Corinthians, até no Cruzeiro, quando foi solicitado, ele jogou bem algumas partidas, mas hoje a realidade do William é que ele é banco do Cruzeiro, cara. Um time que tá brigando ali na zona de rebaixamento. Aí você vai falar, tudo bem, mas ele é reserva do Sobis? Ele é reserva do Ábila? Sim. Mas o William não fez por onde também ser titular durante muito tempo. Ele fez alguns gols aí no Campeonato Brasileiro, mas tá longe de ser aquele William que já passou pelo Corinthians. É isso aí. Mais uma. E aí, Dodô, João Paulo, São Paulino, daqui do Bresser. Gostei da conta do Mano. Se ele levou 7 anos pra ganhar a segunda Copa do Brasil, depois mais 7 anos pra ganhar a terceira, então a próxima Libertadores é daqui a 100 anos, hein? Falou, Mano. Chupa, Mano. Sensacional esse ouvinte, hein? Vou explicar aí pra esse jazunço. Olha! Sem partir pra agressão. Vou explicar pra ele que eu acho que talvez ele tenha um conhecimento raso de futebol. Entendeu o que você falou. Não, ele não entendeu. Porque a Libertadores, Domênico Gatto, não começou em 1900. Então, eu não vou nem falar o ano que começou a Libertadores pra que ele tenha um pouco de interesse e então vá pelo menos... Quantos anos você levaram pra conquistar? Pra que ele, pelo menos, aí, vá atrás e tente buscar informações a respeito da competição. Se a Libertadores tivesse começado em 1910, ele poderia falar isso. Como não começou, eu vou deixar isso de lição de casa pra ele. 52 anos. 52, daqui 52. Pronto, não tem problema. 52. É. Vai fazer uma liçãozinha de casa você porque também. Porque foi 60, ô. Vai lá fazer uma liçãozinha 60 de casa. 60, velho. 60 pra 2012, quanto que foi, ó? Mané. Vai te catar, ó. Vai, pior tem que fala aí, ô, Mané. Vai fazer uma liçãozinha de casa aí. Vai, de 60. Tem humildade, tem humildade. E tem humildade, RG. RG, de 1960 a 2012, quantos anos são, RG? 52. Ah, desculpa. A humildade é que eu sou bom em matemática, o Mané é corintiano, eu entendo. Mais WhatsApp. Mané. Boa noite, amigos do Estádio 97. Aqui é o Ricardo Camargo, santista, São Bernardo do Campo. Camargo. Ô, RG. Caramba, meu. Tô já... Dá até uma angústia aqui, meu, pensar que a gente vai viver a mesma coisa do ano passado, hein? Provavelmente chegando aí às finais da Copa do Brasil e naquele dilema lá no Brasileiro, quarto colocado, terceiro, quinto. Dessa vez não pode escapar das nossas mãos não, RG. Vamos pra cima, Santos. Ele tá preocupado, hein? Velhinho, só não pode ser o que você falou aí, quinto. Agora, quarto, terceiro, segundo, tá bom, velho, vamos nessa. Se for, tá bom, né, RG? Se for por aí, tá bom. Ô, último, vamos lá. Boa noite, pessoal do Estádio 97. Aqui quem fala é o Fábio Pérez, de São Paulo, capital. Sou louco. Vocês não acham que com essa mudança do calendário da Libertadores... Os times sul-americanos tendem a bater um pouco mais de frente contra os europeus no Mundial de Clubes, pois estarão no ápice da performance, por terem acabado de conquistar as Américas. Grande abraço a todos. Nossa, e parabéns pelo sucesso bem, de menino. Vocês. Olha, ele pode falar bem, mas o conteúdo ele tá doido, velho. Eu também acho que tá doido. Porque a probabilidade nos próximos... Mesmo estando jogando... Nos próximos, olha, não vou ser tão pessimista assim, nos próximos 10 anos... Acho que até mais, viu, Beijo? É, porque eu falei que eu não quero ser tão pessimista. Porra, velho. A probabilidade de um time sul-americano ganhar um Mundial... Acho que é bem difícil. De uma potência hoje... Porque antigamente você tinha um nível, não era tão... Pô, gente, não tem hoje, não tem time brasileiro pra ganhar. Do Barcelona, do Real Bahia. Madrid... Não, brasileiro não, sul-americano. Eu queria ver o Corinthians contra time, esses times aí. Não tem time... Esse aqui... Não, o do ano passado. Eu imagino o Piquet. Eu queria ver o Piquet marcando o Gustavo. Ué, meu parâmetro contra europeu é de 100%. O Piquet ia marcar o Gustavo também. Sentado fazendo tricô. Ponto cruz. Olha só, não tem time sul-americano pra ganhar do Barcelona, do Real Madrid, do Bayern de Munique, do Manchester City, do Manchester United. E olha que o Manchester United também não tá essa maravilha, não. Não tem. Não, o Manchester United não tá essa maravilha. Não tem. Os caras não ganham do Atlético de Madrid, velho. Também não ganha. O Atlético de Madrid é mais forte hoje que o Manchester. O Corinthians foi o último sul-americano que foi pra lá e não passou vergonha, velho. E isso vai perdurar durante muito tempo. Eu não acredito. Esse é o estádio. Mas se for agora, passa, viu, mano? É verdade. Seu estádio 97, pela Energia 97. E agora o Benjamin vai falar aqui de Extra. Fala de Extra. Eu? Você merece abrir o placar com o Extra Gol. O Extra Gol tem ofertas campeãs para você reunir os amigos, a família e torcer. E segura o coração, hein? Sabe por quê? Porque amanhã é dia de jogo. É isso aí. É dia de chamar os amigos e a família para sua casa, tomar a Brahma bem gelada e ver seu time dar show de bola. Os craques do gramado vão entrar em campo para a rodada do campeonato. Mas e você? Hein? É hora de fazer as compras e organizar a torcida. E para isso não pode faltar Brahma. Presta atenção. O Extra Gol tem ofertas imbatíveis para você curtir o futebol com seus amigos e a família. Porque você sabe, quando o assunto é futebol, amigos, família e Brahma, o Extra é o dono da bola. Então você já sabe. sabe, hein? Você já sabe, hein? Escale Brahma para sua torcida e comemore. Você merece reunir os amigos, a família e torcer. Você merece extra gol, você merece extra economia. Mas lembre-se, hein, bebê? Só com moderação. Eu não acredito que eu ouvi isso fora do ar, eu juro. Não. Eu não. É, não pode falar isso no ar, né? Não. Mas da minha parte, não pode. Você tem certeza? Da minha parte, eu falaria. Mas eu fiquei na dúvida. Dúvida? Eu não tive dúvida, não. Eu tive. Ele falou. Falou, velho, sou eu. Não, ele não falou olhando pra você, não. Não sei. Ele falou velho na gíria. Não sei. Então vou fazer a pergunta pra você. Não deturpe que o senhor entendeu muito bem. Benjamin, vou fazer a pergunta pra você que ninguém sabe qual é. Isso vale ao RG? Não. Ah, então tá bom. Mas eu citei nominalmente o Mota. Sim, você citou, é verdade. Falei que se fosse eu, pra ele preparar o currículo e mandar pra Cato. Eu falei. Caramba, hein, Motinha? Eu não falei RG, não. Eu não RG, sei. RG quis me jogar contra boca ele mesmo, mas eu não falei. Boca pra fora? Mas não, não é não. Boca pra fora. É. Não tem coragem, Motinha? Não. Mandar você embora? Você não tinha coragem? Você não tinha coragem? Aí, você... mano, falou que não tem, velho. Mas aí o Mota fica sem emprego. É, você tá louco? Vamos fazer o quê, seu Mota aqui? Tem 12 milhões de pessoas, infelizmente, estão nessa situação. Hein? É, não é, mas 12 milhões. Vai virar mas... estatístico, Mota? 12 milhões, mas o Mota vai fazer falta pra em gente. Em compensação, o menino do meu lado aqui, putz, é o Domênico? Não, você ia ser o CEO e ainda com 70 Meu Deus. Obrigado, valeu pela moral. Véio. Obrigado. Acho que eu não vou nem querer saber da minha pessoa, viu? Nossa, você não... ia ficar trilionário em 6 meses. O RG também. O Soma, gente, sério? O Soma não pera sei. Só um minuto. Soma, né? Gente, quando... às vezes eu tô meio puto com o Soma, não tá sei. Tá puto não. Com o Soma? É. Às vezes. É. Tem hora que eu fico puto, tem hora que não. Tem hora que você fica feliz com onde ele. Onde tá o bebê aí? O Sombra? Ah, eu tô sentado férias, na porra da madeira. O Sombra falou assim, pra mim, ponta do chifre é europeia. O Sombra falou assim pra mim, pô. O Sombra falou assim pra mim, pô, os caras vêm falar em crise, é brincadeira, né? Pô, euro a 4 e pouco, as passagens de graça. E os caras falando em crise, falei, cara, viajando. Sombra, tá bonito. Ele falou cara viajando. Falou? Aí ele falou, você volta quando? Ele falou, olha, não comprei ainda a passagem de volta. De volta? Sério? Pensei que ele voltava essa semana. Não, ele falou, vou ver lá. É mesmo, é? Você acha que ferrou? Eu mandei 3 WhatsApp pra ele semana passada e ele nem respondeu. Não quer nem saber. Ou ele não quer que eu saiba onde ele tá, ou ele acha que eu vou pedir alguma coisa pra ele. Visualiza, velho. O viajar é legal, o duro é levar ali, né? Que isso? Acho que é por isso que ele comprou só passagem de ida. RG. Ai, meu Deus do céu. Aí nós vamos ter que perguntar pra ele quando ele voltar. Outro cara que se daria muito bem comigo... Mentira, ali é gente fina. Basílio. O Bá tá de brincadeira. O Bá é pau pra toda obra, velho. Parceiro. Se a gente precisar um dia desovar um corpo, o Bá tá junto. E vamos supor, porque aí se acontecer isso aí, e o Zé? Vou. Pô, que silêncio horrível. Não, tô pensando. Hã? Você pensou pra não, tô pensando. Pensando. Vou criar um conselho, um board. Ah. Ele talvez vai presidir um conselho, ele vai ter a relevância dele. Vai fazer parte do acordo. O único cara que vai rodar mesmo, mas na hora. Mas você não pensaria, não pensaria duas vezes? Não. Ah. Você ia transformar o Antônio Fagundes em benemérito, é isso? Faz uma estátua pra ele. Caramba. Bom. Agora, eu não sei, né? Porque o CEO seria humano, aí tu precisa conversar com o CEO. Que humano aqui é o cara que vai saber. Aí o CEO vai falar, João Mota, pensa bem. Eu falei, pensa, mano. Você vai fazer igual o Justus, mano. Ou o Pedro Bial, eu ia olhar pro Mota e falar, você está eliminado. Nossa, que legal. Agora você não deu moral pro Mota, hein? Agora você acorda e aí você volta pra sua realidade e fica sentado. Eu agora vou transferir a responsabilidade da pergunta pra você, senhor Mota. Aí. Se fosse o contrário, Motinha. Não, a ideia foi minha, porque você tá... Você vai ver que a resposta é diferente do que você pensa. Não é não, porque ele é escroto. Não é não. Você quer ver? O que você faria, Motinha, com um beijo? Eu manteria ele aqui. Viu como a resposta ele é um cara que ele é um bom vendedor. Ele é um bom vendedor. Depois disso, bom vendedor. Ele é um cara que sabe do negócio. Ele ficaria trilhardário, Mota? Com certeza. Agora, mas vou tentar se o Mota fazer fosse. De não, novo... mas peraí. Se o Mota fosse o dono da empresa, Benjamin, você aceitaria permanecer na empresa? Não. Mas como não? Ele falou que manteria seu emprego. Não, eu fico feliz por ele manter, mas não teria condição. Eu iria para a estatística dos 12 milhões. Não dá. Você não queria ser chefiado pelo Mota. Não, porque isso para mim seria uma coisa... Como é que eu ia chegar em casa e botar a cabeça no travesseiro, velho? Eu duvido que você ia ficar desempregado. Duvido. Não, desempregado não. O beijo tá na TV. Não, só ficaria daqui, não, mas na TV não, tá lá. A gente tá na luta. Tá na luta. Eu duvido na luta. Sair. Bom, vamos a mais uma participação do ouvinte pelo telefone 32847097 em nome de BV Financeira. Crédito consignado para você realizar mais. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. É verdade, RG. Em nome também aqui... É verdade. Em nome de Mastercard. Promoção UEFA Champions League Mastercard 2016-2017. Participe e veja a final da UEFA Champions League no estádio. Autorização SEAE04/0341/2016. Vamos lá, ouvinte participando aqui, vambora. Manda, solta a bagagem. Bora, opa. A mesma coisa que fazemos todas as noites, Pink. Tentar conquistar o mundo. O Pink e o cérebro. O Pink e o cérebro. Também colocou essa música. Um é o gênio, o outro imbecil. Alô, qual que você... Quem você manda embora? Bruno. Bruno? Não é ele que pôs. Alô, foi o Sombra que pediu. Alô, quem fala? O Bá também, não aguenta. Renato. Ô, Renato, tudo bom? Consegui, baralho! Truco, velhinho. Renato. Meu Deus do céu. Renato do... É do quê? Renato do quê? Renato Soares Franço. Mas é a primeira vez? Franço? Primeiríssima. Franço, você falou? Franço. Franço. Franço. E quantos anos você tem? Eu tenho 29, 2.9. RG 2.9. Ah, Franço bom é KFC, velho. Ah, sensação! Trocadilho! Bota! Aí pode falar. Esse é o mais gostoso. Ah, mas aí é 10 mesmo. Pode falar, hein? O que você quiser. Verdade. Não tem jeito. Então tá bom. E o bairro? Ixi, acho que o Benji não vai acertar, não, hein? Não vai acertar. Só não vou acertar se você inventar. Não, não vou inventar, não, Benji. É. Nova York, bairro Nova York. Ó. Chique, hein? Bairro? Não, peraí. Chique, hein? É Jardim Nova York? É, Jardim Nova York, mas você não vai acertar. Isso daí é impossível você acertar. Não, não é impossível. Prova que não é impossível, bacana. Chique. É porque eu que falei Jardim Nova York. Então... É Jardim Nova York. É Jardim Nova York. Pega o cotovelo, Benjo. É fora de São Paulo, não é? Porque tem fora dois. Fora de São Paulo. É, não, mas é muito fora de São Paulo. É Araçatuba. E eu vou te falar por quê. Hã? É Araçatuba. E eu vou te falar por quê. Porque eu conheço Araçatuba. Você foi muito pra lá, né? Não, fui na época do Campeonato Paulista 98, que eu trabalhava na BR, o Araçatuba tava na primeira divisão, eu ia pra lá direto. Araçatuba. Tinha o Dunga lá, que era o vendedor de hot dog. Você mora em Araçatuba, velho? Eu moro em Araçatuba. Mas você tá falando aí agora? Gente pra caramba. O amigo do Ben já jogava aqui, o Neto. Mas peraí, você tá falando aí daí agora? Araçatuba, tô falando. Eu uso vocês pelo aplicativo. Eu vou dizer um negócio legal, pra você, legal. Amigo. Araçatuba é quente, hein? É o lugar do Brasil mais quente que eu fui mas nesse hoje. Inverno não deve ser tão quente. Veja, aqui o capeta ele morre de calor. É. Não, pera. Não tem inverno em Araçatuba. Quantos graus fez esse inverno? O diabo se abana, velho. Aqui o inverno faz 32, 33. Não pode ser. Não, hoje, essa semana quanto que fez? Não tem inverno lá, ô Dudu. Como não tem inverno? Essa semana quanto que tá, só pra comparar. É muito louco Araçatuba que você olha, você tá na rua, você olha as árvores, parece um quadro. Porque não mexe, não tem mexe, vento. Não mexe. Pô, então é feio. Estrada, coisa. Calor estrada. Aqui faz 42 na sombra. É, você pega aquelas estradas, parece que tem labareda, velho. Olhando assim. Não, e a verdade, estrada? Pô. A estrada para Araçatuba, que são. Dá uns 550 quilômetros, né? É longe, né? É, 515. Tiver distância. Eu fui de avião já, mas depois eu ia de carro. Meu Deus do céu. Olha, você chega na Paraíba, mas você não chega em Araçatuba. Eu acho que é longe. Acho que as três... É mais ou menos isso daí mesmo. As três cidades mais quentes. Presidente Prudente também. Rio Preto é embaçado. Araçatuba, São José do Rio Preto e Ribeirão Preto. Você conhece o Ribeirão Preto? É impressionante. É, conhece o Matão? Nossa, o Beijinho é fogo mesmo, hein? Ô! Olha, distância é mais. 522,2 quilômetros. Eu acho que esse final de semana eu vou ir em Araçatuba pra ver se é quem. 6 horas de carro. Eu te falo mais, eu conheci aí, eu não sei se ele é ainda, ele era vereador, depois ele foi diretor. Ele era vereador. O Dunga. Que tinha os carrinhos de hot dog aí, não é? Exatamente, exatamente. Aqui a gente não fala hot dog, a gente fala Dunga, por causa Dunga. Dele mesmo. Dunga? É, ele é um fenômeno, esse cara. Ele veio do nada. Dunga? É, ele veio do nada, ele é baixinho. Não é hot dog. E ele é uma figura. Há muitos, eu não vejo ele há uns 15 anos. Mas ele é um cara engraçado, é uma figura aí, né? É, essa eleição ele entrou pra candidato, vereador. Ah, então não posso falar, porque a gente não pode falar, senão é campanha, não posso fazer campanha. E tinha também um cara que eu conheci na época lá, o Hélio, não sei o que era, secretário de esporte. Aí fica próximo de Ribeirão, de São José do Rio Preto, não é? Quanto? Isso, 190, 150 quilômetros. É longe também. É, pra frente de São José do Rio Preto? É a região. Pra frente de São José? Não. Araçatuba é pra frente. São José do Rio Preto é um pouquinho só pra... Não, um pouquinho a coisa. São José do Rio Preto fica do lado direito do mapa. É. E do lado esquerdo é Presidente Prudente. Ô, Mota, pra você ter uma noção, Presidente Prudente dá quase 100 quilômetros pra frente ainda. Não, Presidente Prudente é, mas não é. Presidente Prudente fica do lado esquerdo. Presidente Prudente são 650, se eu não me engano, quilômetros. Aqui, ó. Você olha o mapa. Eu ia muito pra São José do Rio Preto, tá aqui, mas ó, pra nunca aqui é Presidente Prudente, ó. É, tá vendo? Araçatuba, Presidente Prudente. É só fazer o cotovelo. E aqui é o cotovelo. Haja cotovelo aqui, hein? Ô, rapaz, e o que você faz aí em Araçatuba? Caraca, hein, velho? Na verdade, eu moro aqui, só que eu trabalho em Birigui, que é uma cidade de 10 quilômetros daqui, eu tenho Birigui. Uma loja de rolamento. E como rolamento. É? Você ouve adoro a gente quando você morava em São Paulo? De onde você ouve a gente? Não, é o seguinte, eu tenho um amigo meu, Maurício, ele que me indicou vocês há uns 3 anos atrás, ele falou, ouve a galera lá, que a galera é top. A partir do momento que ele me falou, nunca mais eu deixei de ouvir vocês todo dia. Obrigado, velho. Aí é perto de Barretos, não? Não, Barretos não. É uns 200 quilômetros. É mais longe ainda. Araçatuba é quase... Araçatuba é quase o Paraguai, velho. Tá quase na fronteira. Mais ou menos mesmo. Tá mais longe, Votuporanga. O máximo que eu fui foi Araçatuba. Caramba, hein? Eu ia muito São José do Rio Preto. E o... Ó, Ribeirão Preto, eu fui fazer um evento, juro por Deus. Puta é quente também. Qual que é o time que tem lá em Araçatuba? Botafogo, Araçatuba. E é o Aia. Hã? Aia. É o Araçatuba, né? Mas a gente chama de Aia. E o estádio é do lado do cemitério, não é? Exatamente, Beira. Puta vida. Você vê, você tá demais. Do lado do cemitério? É. Em que lugar que tá o Araçatuba? Três, terceira, quarta? Não, tá na quarta divisão. Quarta. Tá uma bosta. Foi mal, desculpa. Não, ele foi realista. Uma vez eu fui fazer um evento em Ribeirão Preto, era um bate-volta. Eu levei uma toalha na mochila. Mas Ribeirão Preto volta, eu fui de avião. Ribeirão Preto é metade do caminho. Eu fui de avião. Na metade, voltou a pé. Ah, não, a volta eu falei, não, eu vou voltar com a fã dos caras. Dá medo. Aquele avião lá, eu falei, não, volto de... Dá medo. Por que dá medo? Ah, é o de hélice lá. Ah, você foi com o pedido? Eu quase que eu pedi pra aeromoça dar a mão pra mim, porque eu falei, eu tô morrendo de medo, velho. Por que, Benjamin? Porque treme muito? Não, não. Olha, a sorte. Mas você tem medo de avião? Não, mas é que já foi pra essa. Já foi pra não, avião, de... Mas por que? Qual? Esses avião, pequenininhos? Não. Qual que é? O pequenininho? Não, era pequenininho, mas é. Não. Aquele tremia. Como pra assim, caramba? Não? Chacoalha pra caramba. Ah, pera, moço, eu tava na fila. Mas quanto tempo demorou pra chegar lá? Querido, a gente chega. Mas rápido, tem voo comercial, né? Lá. É rápido, né? Não é avião pequeno, mano. Pra Ribeirão não, hoje não é pequeno, tem... mas é. É que a rota ali. É tipo o quê? É um Learjet? Tipo Learjet, não? Não, não é um avião pequeno, pequeno. O aeroporto lá é pequeno. É um avião de hélice, né? Não é de turbina. Então. É diferente, né? Ou vai naquela época que tinha o Eletra, não é? É, diferente. Mas isso daí é planador, mano. Isso é bom, porque o bagulho não cai de bico, mano. Então tá bom. Ô, Renato, e qual que é o time, hein? Ah, é o tricampeão mundial, né? Ah, tricolor! Ué, por que ficou em silêncio? É, porque eu sou você, Luto. São Paulino. Luto. Ah, mas por que ficou em silêncio? Cadê o Sombra? Não tá hoje? Minuto de silêncio. O Sombra tá de férias. Sombra eu tô sentado na porra da madeira. Não, tá de férias. O Sombra falou na pra madeira, mim... O Sombra falou assim, crise? Só se for na Dinamarca, aqui não tem... Ele faz 2 meses que ele tá viajando pelo mundo. Ele tá outro dia eu tava conversando com o Sombra, eu falei, ô Sombra, mas, pô, o euro tá caro, vai viajar agora é osso, hein, mano. Ele pegou e falou, e aí, mano, só pagar lanche? Vai te catar, velho, vai fazer rolamento. Pagar lanche. O bagulho é o seguinte, eu falei com o Sombra ontem, eu falei, pô, o euro tá caro, como é que você vai viajar assim, Sombra? Pô, a crise tá batendo forte, hein. Ele falou, mano, falou, por mês, cara, eu compro aí geralmente uns 5, 6 mil euros aí, vou guardando, cara. Por aí, mês? Ele por mês? Sim. É o que sobra. Ah, ele falou, vou comprando um pouquinho, aí quando eu preciso viajar, eu levo. Agora, sacanagem, foi eu, Sombra, pô, e o São Paulo, né, velho? Ah, torcer pro São Paulo aqui da Espanha é moleza. Tem que ficar aqui, né, velho? Bom pra caramba. Ô, Araçatuba, não tô nem e o nosso aí. Time. Quero que se dane, é isso? Qual é a saída pro São Paulo? Qual é a saída pro São Paulo? O que você vê lá na frente? Ele já tá planejando 2017. Qual é o seu planejamento pra 2017? Eu acho que não deve planejar 2017, não. Tem que ver 2016 primeiro, hein? Eu acho que o negócio tá difícil. Você acha que cai, Renato? Se a gente perder do Flamengo... Ah, mas eu acho que eu tô sentindo que não, hein? O caldo vai entornar. O caldo vai entornar. Não sei, algo me disse que não, viu, Renato? Que você olha, não perdeu, então, eu acho o seguinte... Doutorzinho, eu acho que... Fala tudo aí. Time. Ah. Eu gosto do Palmeiras também. Muito obrigado. Do meu avô. Muito obrigado. Porque do meu avô, eu gostava... Eu assisti então... a Libertadores de 99 de 2000 contra os Galinha. Eu assisti com o meu avô. Se torceu, né? Pra nós. Galinha Sorbal. Nós, Galinha Sorbal. Juntos, é isso aí. Capial. Rapaz, mas, ó, eu e meu avô, Capial. A gente tava junto. E aí os trouxas dos Galinha perderam. Lógico, né? Bronca, vai fazer rolamento. Os trouxas, gente, você viu só? Vai fazer um rolamento pra sua porca os aí trouxas. Também, viu? É, sua arruela tá espanada, né? Aí o seu nosso cego. Isso! Não fala assim. Segue o jogo, sem falatório. O menino tá fervendo lá, velho. Você tá no ar-condicionado? Bem feito, velho. Tô no ar-condicionado aqui é... Tá pagando seus pecados, maior, tomara, né? Que ele quebre hoje à noite, velho. É impossível em Araçatuba, você tá num lugar que não tem ar-condicionado, é sério. É impossível. Não, aqui na minha sala tem ar-condicionado. Mas vai quebrar daqui a pouco. Não, Deus ajuda. Não vai nada. Deus ajuda. Não vai quebrar nada. E se possível, ele vai explodir e vai te queimar ainda. Aqui é coisa chique, é coisa então, linda. Aí que vai queimar mesmo, a sua rosca, por exemplo. Juiz! Segue o jogo, sem falatório. Se você fosse fazer o planejamento de São Paulo, vai, o Marco Aurélio Cunha ligou pra você e falou: me dá uma dica aí, o que você faria? O que eu faria pro planejamento do São Paulo? 2017. Primeira coisa. Pega 2017? É, isso que eles estão planejando. Fora, né? Leco fora. Leco Desculpa, fora. Mas o problema é o Leco, diretoria. Leco fora. O Ricardo Gomes, coitado. Ai, ele é uma pessoa, infelizmente, uma pessoa agora doente, né? Ele não tem tanta culpa do que tá acontecendo com ele. Não tem porque a diretoria de São Paulo buscar ele, né? A diretoria de São Paulo, primeiramente, tem que começar com o presidente, é o Marco Aurélio Cunha. Tem que ser ele o presidente, não tem que ser esses caras, esses velhos, que não sabem fazer nada, não entende nada de futebol. Tá aí só por causa do ego. O Leco, ele deveria, até a hora que ele pegou a presidência, ele deveria convocar as eleições de novo, na hora. A vaidade não deixa, né, velho? Mas o ego dele foi maior e agora ele tá pagando os pecados. Infelizmente, a verdade é essa. A verdade é essa, eu também acho isso. Mas ele não deveria ter continuado, porque ele tá lá faz 15, 20 anos, sei lá, no São Paulo. Nunca fez e nunca nada. Deu jeito. Não, foi agora, não é agora que ele ia dar jeito, né? Falei isso aqui segunda-feira, algumas pessoas ficaram bravas, falando, você não pode falar assim do cara, porque ele é presidente do São Paulo, papapá. Ah, mas, meu, na boa, o cara tá lá há quanto tempo? E ele entrou lá por acaso. Agora, virou presidente por acaso. Tudo bem que tem resquício de Aidar, de Juvenal Juvencio. O Aidar não fez nada. O Juvenal Juvencio até que fez alguma coisa, só que perdeu a mão. Devia ter saído antes, né? Mas teve os resquícios deles, mas o Leco, ele foi, infelizmente, ele foi vaidoso e não saiu. Deveria ter saído ou convocado as eleições. Ele faria muito melhor bem pro São Paulo do que ele ficando lá. E o time? Que peça você Meu traria? Deus. É difícil, porque... Não dá pra trazer o time todo novo, mas dá pra trazer algumas peças. Mas esse time que tá aí, Bufarini salva, eu acho que o Denis, ele é muito injustiçado, rotularam ele como um frangueiro e vai ser difícil de tirar esse rótulo dele, apesar de eu achar que ele é um bom goleiro. E ele vem melhorando bastante, vem salvando São Paulo, hein? Queimei minha língua, parabéns pro Denis, tá vindo muito bem. Mas eu acho que ele não é grande culpado dessa história toda. Muita gente falando que o São Paulo não tem goleiro, mas eu não concordo. Então, eu também acho. E eu acho que o Rodrigo Caio tem que fazer dinheiro com ele. O Maicon vai ficar, porque investiu, né? É um a longo prazo, mas vai ter que ficar. Do time aí, Thiago Mendes e Hudson, meu Deus do céu. Pra quem teve o Josué Mineiro, Hernanes, vai ter esses caras aí, pelo amor de Deus, né? E o na frente? Ah, na frente eu acho que o Chaves deveria ficar. O Cueva é um cara bom pra jogar na ponta. Só que o meia, esse cara, estão colocando nas costas desse menino aí que foi representado hoje. É, o Jean Carlos. Eu não acho que deveria colocar o peso que estão colocando nas costas dele. Porque pode ser que ele é até bom, mas vai entrar numa sinuca de bico, velho. Mas aí, não tem meia, velho. Vai ser mais difícil, cara. Mas não tem meia, a gente tem que colocar o moleque. Pra imediatismo, eu tenho que colocar ele. Tem que colocar, a gente não tem meia. O Cueva sozinho, às vezes, machucado, entendeu? Não dá, velho. Não dá, né? O não dá. Kelvin, por exemplo, aí é, ainda é dúvida, é, não tem certeza. O Kelvin é o Cisca, né? Fumaça, mas também, às vezes, chega na hora que tem que fazer, não faz nada também. É que eu acho que o Kelvin, ele funciona bem quando o time todo, do meio pra frente, tá bem, tá? O volante tá apoiando, tá indo junto. Exato. Quando ele tem um meia. E aí eu acho que aí ele funciona bem. Sozinho, ele não consegue resolver. Não consegue, é verdade. É isso aí, Araçatuba. É nóis, placar pra São Paulo e Flamengo, no Morumbi. Ó, 20 anos do Morumbi, jogo... segunda-feira. Não, o Morumbi eu acho que vai dar umas 25 mil pessoas sábado. Eu acho que vai dar um tudo bom até. Não, 20 anos até. Não, 56 anos. Vamos lá. 2x1 São Paulo, Chaves e Cueva. Boa. E com meia, né? A gente vai ter um meia jogando, pelo menos. Vamos ver se ele vinga, né? Não, ele vai ter que colocar o cara. Não tem meia, velho. Então. Vai colocar quem? Tem que não, tirar não tem, o Thiago. Tem que colocar ele. Tem que tirar o Thiago Mendes e colocar ele. É, colocar o Thiago Mendes pra armar o time, aí você tá. Não mas como. O Thiago Mendes fica ali, velho. Mas vai ter que tirar alguém, tô falando, entendeu? Tem que tirar o Thiago. Que tá tirar só Thiago, comprometendo exatamente. Ultimamente. Eu acho que o Hudson e o Thiago, pra marcação, o Hudson é melhor, eu acho. É. Então, eu acho que pra marcação, o Hudson é melhor. Pra sair pro jogo, eu acho que tem que ser o menino aí, né, agora. Falou, manda abraço então, Araçatuba, pra todo mundo aí de Araçatuba. Cara, eu vou mandar um abraço pro meu irmão, que ele trabalha junto comigo, a gente volta de Birigui, ouvindo vocês Birigui. Todos os dias. Birigui. E Dodozinho, hoje eu acabei de reservar minha vaga no clube Estágio 97. Aê! Boa! Se inscreveu lá, é? Legal. É, eu vou conhecer vocês agora, boa, dia 19 boa. De novembro, hein? Ó, nós! E vai chegar lá com 9 dedos, hein? Eu tenho que sair. Vai perder um essa semana, velho. Pra chegar aí. Que isso, também. Mano? Você tá louco? Você... Não acontece, mano. Você... Ele trabalha com prensa também, velho? Você. Ah, que? Você tá louco. Que é isso, mano? Tá louco. Ô, velhinho, você mora em Araçatuba, trabalha em Birigui e vai se divertir em Penápolis, é isso? É mais ou menos isso daí, VG. Penápolis. Ô, RG, deixa eu te falar. Mandar uma moela pra minha esposa. Ah, manda. Hoje faz 2 anos de casado. Hoje. 2 anos hoje. Parabéns, velho. 2 anos, RG. Hoje eu tô me preparando pra sair pra comemorar, entendeu? Ah, hoje é terça-feira, dia de embaçar o vidro, hein, velho? Ah. Olha aqui, deixa eu te falar. Última coisa. Ô, Dodozinho, deixa eu falar o nome da minha loja, cara. Manda. Pra fazer um merchan. Fala. Viva Rolamentos de Birigui. Como é que é o nome? Giba Rolamentos. Giba. Boa, velho. Só Giba. Peças Beleza. Recuperadas, né? Não, mano. Ô, mano, deixa eu te falar só uma coisa só. Você faz tipo no programa ou você é tonto desse jeito mesmo? Nossa! Tonto é você que engana seus consumidores aí, velho. Atenção, você de Birigui. Coisa que não tem nada a ver, bicho. Que eu acho que você tá fazendo tipo, personagem, Inclusive, amigão, o negócio é o seguinte. Você é de Birigui e região. Você quer comprar produtos frios, sem nota e recuperados, velho? Qual que é o nome da tua loja, velho? Não! Fala aí, o Merchan, qual que é o nome? Aqui é Giba Rolamentos, a gente é a melhor empresa de rolamento da região. Então, atenção, Polícia Civil do Estado de São Paulo. Produtos frios, sem nota. Não tá fala louco. Assim do é Giba. É na loja do cara mesmo, velho. Você vai perder o trampo, vai cortar a cana, velho. Gente, é rolamento, não é enrolamento. Rolamento, adoro. Você gosta de rolamento, moto? Adoro rolamento. Faz tempo que eu não sei o que é, mas eu gosto. Tem uma vaga lembrança. Falou, Joe. Obrigado aí pela audiência. É nóis, mano. Tô zoando com você. Eu gosto de você pra caramba, irmão. É tudo brincadeira. E manda você ver o Dunga aí e fala que eu mandei um abraço pra ele. É. Melhor não, hein, tio? O Dunga. Melhor não, hein? Falou. Eu mandei um abraço pra ele. Um abraço. Olha. Abraço, galera. Valeu. Valeu. Beijo. Manda nude. Você está de 97 na Energia 97 em nome de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Em nome de HDI Seguros, é debate pronto, consulte o seu corretor ou acesse hdi.com.br. Agora o Benjinha vai falar de Mastercard, Benjinha. É, lógico. Vai falar de Mastercard? Lógico que vou. Né? Tô esperando você me chamar, mano. É o mano que vai falar. É o mano? Ah, é o mano que vai falar? Mano. Tem problema não, tanto faz. Tudo bem, é o mano. Vamos lá. E aí, rapaziada, já está participando da promoção UEFA Champions League Mastercard 2016-2017? Baita temporada essa daqui, hein? Cadastre o seu Mastercard agora em mastercard.com.br/promoção. Quem sabe você não é um dos sortudos, né, velho? Que vai acompanhar essa grande final da UEFA Champions League. E com detalhe, hein? Com mais 3 acompanhantes, hein? Participa, velho. Não vacila, não. Certificado de autorização SEAE/MF04/0341/2016. Essa promoção é top demais, cara. Corre lá, cadastre os seus cartões. Boa, mano. Este é o Estádio 97 na Energia 97. É, meus amigos, em nome de Eliar, recomendada pelos especialistas em bateria. E agora é o mês de aniversário da Dutra Máquinas. Se você tá precisando de ferramentas, então corre que setembro é o mês de aniversário da Dutra Máquinas, hein? E tá cheio de ofertas incríveis para comemorar junto com você. Nesse mês, a Dutra Máquinas destaca a linha de ferramentas da bateria DeWalt, como furadeiras, parafusadeiras e chaves de impacto. O RG adora, né, RG, essas coisas, né? Sensacional. Sensacional. E as ferramentas DeWalt, viu, RG, podem ser utilizadas nas mais variadas aplicações, garantindo altíssimo rendimento no seu trabalho, né? As ferramentas DeWalt são feitas para durar e foram testadas nas mais extremas situações. Ah, não é à toa não que só a DeWalt te dá 3 anos de garantia, viu? É isso aí. A linha completa de ferramentas DeWalt com preços imbatíveis você encontra na Dutra Máquinas. Vá a uma das 5 lojas ou você também pode comprar pelo site, viu? É com mais comodidade por lá, dutramáquinas.com.br. E lembre-se, ferramentas e máquinas é na Dutra Máquinas. Estádio 97 na Energia 97. Agora a gente vai partir para alguns WhatsApp. Oi, gente. Aqui é a Lili. É, então. Ah, que feliz falar com vocês. Adoro todos. Dodô, eu torço pro futuro campeão brasileiro e da Copa do Brasil. Palmeiras, é nóis, Dodô. Agora, Dodô, me ajuda aqui numa dúvida. É impressão minha ou o Mano virou flamenguista, hein? Beijo, gente. Ah, o Mano tá indo na dúvida do beijinho aí. Não, beijinho pelo não. Contrário. Beijinho tá, ô. Esse, não, mas... Mas que eles estão torcendo pro Flamengo, não. Não tô, dois. Não tô, eu não sou anti, velho. Mas Deus queira que o Flamengo leve esse brasileiro. Ah, Deus queira, hein? Eu não sou anti, mas Deus queira. Vai ser um fofarrão, hein, velho? É, a Lili tem razão. Vamos lá, mais WhatsApp. Deus queira, pois salve, salve, rapaziada do estádio. Aqui é o Cleiton, palmeirense da Vila Brasilândia. Queria perguntar pro Mano, referente aos mundiais do Corinthians. Mano, sim. O Corinthians foi campeão mundial em 2000. Se o Corinthians fosse para a final da Libertadores, ganhasse a Libertadores, indo para o Mundial, ganhasse o Mundial em 2000, seriam 2 mundiais no mesmo ano. Explica essa para nós aí, mano. Um abração a todos aí. Forte abraço. Agora demora na não, mas pelo contrário, porque o Corinthians ele nunca tinha participado daquele outro campeonato, porque era um torneio clandestino, cara. Não tinha chancela. Clandestino? Ah, para! Não tinha chancela da FIFA. Para, verdade, velho. É, os caras que estavam com a jaqueta. A jaqueta da FIFA lá era o quê? Era fake. Jaqueta fake, velho. Ah, para, o funcionário da FIFA lá era fake. Pera aí, Motinha, você tá de brincadeira. Os caras falsificam um passaporte hoje em dia. Não vão falsificar uma jaquetinha daquela, ralé daquela. É, o Corinthians nunca foi conivente com torneios clandestinos. Uh-huh. O Corinthians não participava daquela fanfarronice, não. É. Não ia pro Japão pra buscar uma chavona, não. Deixa ele falar. Fanfarronice, só faltava essa. Vamos lá, mais WhatsApp. Saudações, amigões do Estádio 97. Aqui quem fala é Márcio Fua Lima, do Grajaú. Mano, você é muito louco, cara. Esse seu coquetel composto de água de torneira, groselha e banana tá te deixando muito louco, cara. Aliás, deixa a banana pro RG, que você tá ligado que o RG gosta da banana que o macaco não come, né? Que isso? Abraços. Que isso, oh, que isso? O RG foi por tabela agora. Esse maluco aí. Mostrar a banana pra você, seu tonto. Esse maluco aí, ele não pode tomar um susto, velho. Como assim? Esse maluco tomar um susto, ele vira TT Espino. Esse é grito, esse é grito. Né, o gritinho dele, velho. Esse cara não pode se olha, assustar. Olha, é véio. Ele pra um não, lado você... e a barata pro outro. Né? Ah, não pode ser. Com certeza. Pô, mas por que essa desconfiança do RG? Eu não entendi, velho. Não, porque o RG uma vez falou. Quem, falou que, ele falou, eu gosto da banana que o macaco não come. É. Falou isso aí, falou. Ele falou. Se o bar... Falou nada. Mas o RG falou que curtia banana com nervo. Falou nada. Mas era de carne. Mas não existe banana de carne. Não, nervo. Não, falou nada. É que o macaco, falou, assim, é que o macaco ele não come. Se essa produção vendida não deletou... O RG falou isso. Mas, Domênio, você vai entrar na dos caras. Você lembra que eu falei que eu ia te triplicar o teu salário? Não tem aqui isso aqui, não. Perdeu, né, lixo? Não tem. Você vai rodar junto com o moto. O RG falou que gosta da banana no quadril. É a qualidade da banana que o macaco... A banana que nasce no quadril. O que eu mais gosto daquele senhor. Você fala o ditado. Vamos vai lá. Chocar o... Vai chocar a cenoura, velho. Aliás... Vai chocar uma cenoura. Aliás, é legal porque cada um aqui tem uma. Vou patentear isso daí, porque daqui a pouco começam a falar isso aí em rádio por aí também. Os caras me confundem. Ah, tá chupando. Cada um aqui tem uma, né? A minha é da banana, do beijo. Nossa, a vida, vou dizer. Você tem uma legal, mano. Você já falou umas 30, né? Lavando cobra. Como é que é? Vou lavar a tua cobra. É, vou lavar a tua cobra. É, ele falou que ia lavar a minha cobra. Sei lá, gente. Você tá vendo? Não é, às vezes a gente tem uns. Às vezes a gente tem uns negócios do subconsciente, um tesão reprimido, a gente solta a guarda. Ainda bem que é reprimido. É melhor, né? Ir pro WhatsApp. É. Dá vontade. Vamos lá. Sente vontade, Beijo. Falou, galera, do estágio 97. Fabiano, tricolor, Santo André. É, no momento é Santo André, né? Mas sou de São Caetano. É o seguinte, tô torcendo pro meu tricolor tomar um couro, perder. Ele ia falar tomar um pau, sabadão, pra ver se o Ricardo Gomes cai. Puta que os caras querendo derrubar o torcendo pro São Paulo perder. Os caras estão querendo derrubar. É um idiota, né? Gente, o Mota tá fazendo escola. Imaginando. Não. Eu não. Você ficou pregando esse idiota. Isso tá louco. Para de falar mesmo. Calma. Foi um idiota falar um negócio desse. Não xingo o vídeo. Não xinga. É a opinião do cara. O torcedor fala isso. O Cruzeiro pega o Grêmio nessa rodada em casa. E o Cruzeiro joga em casa, tem a chance. Mas os dois jogaram a Copa do Brasil. O Grêmio já jogou a toalha, vai jogar com o time em reserva. Cruzeiro também, meu. Ou seja, o Cruzeiro tem tudo pra ganhar esse jogo. O Cruzeiro ganhando, o Cruzeiro vai de 30 a 33. Mas o Cruzeiro também vai jogar a Copa do Brasil. Se o São Paulo perder, o São Paulo fica com 34. O Cruzeiro tá fazendo um esforço. Mas eu não acho que o Grêmio vai colocar o time em reserva pra jogar esse jogo, não. Será? O Coisa já falou que priorizou a Copa do Brasil. Não, priorizar é uma coisa, mas colocar o time em reserva... Os dois também. O Corinthians hoje também, a prioridade é a Copa do Brasil, né? Mas não acho que vai colocar o time em reserva. O Inter pega o Figueirense. Inter e Figueirense. O que vocês acham, Gui? O Inter vai priorizar o Brasileirão. Olha como você foi maldoso agora. Você viu o que você falou? Ele falou Ruinter. Olha. Não falei nada. Ele falou Ruinter. Se fosse também, agora era. Também não tem. Também. Tá certo, hein? E os caras estão ameaçando agora. O presidente do Inter. Olha, eles colocaram o pichar de morte, lá, você viu? O vice-presidente. Isso tá errado, hein? E botaram um árbitro bom também. E aí, mas já cancelaram o árbitro? Não. Aí acho que o Inter ganha. Porque o cara caiu. Mandaram uma carta lá pro escritório lá do Fernando Carvalho, vocês chegaram a ver? Uma ameaça, o cara falou, vou te matar, vou te encher de beijo. Falou isso, mano? Vou te encher de beijo até você morrer. Até você subir pelas paredes. Ah, de catata, né, velho? Nossa, o Vieira deve estar tirando a roupa, hein? O Vieira fica mandando um áudio, essas coisas. O Vieira me mandou um áudio. Você viu aquele áudio lá? Esse áudio, olha, cuidado. Não é esse. O áudio mandou, não foi? O Vieira falou que é fake. Não é esse. É fake. É bobagem. Aquele do Roger lá? Nem é o Roger, sabe? Ah, então, não sei. Eu não conheço a voz do Roger. Também não sei. Também não sei. E olha... E não tem nada a ver com a voz do Roger. Não tem nada a ver. É, eu não conheço a voz do Roger a fundo pra poder fazer essa análise. Mas o Vieira anda num delírio no grupo, velho. Nossa, o Vieira falou que se tirar aquele negão da piroca do WhatsApp, ele larga tudo. Vamos lá. Me perguntou onde que compra aquele relógio. O reloginho. Ficou louco, cara. O reloginho? O ponteiro do relógio. O Vieira falou assim pra mim, eu só tenho... Sacanagem. O Vieira falou assim pra mim, eu só tenho WhatsApp por causa do negão da piroca. Não, o RG... O RG, toma cuidado, porque ele perguntou pra mim. Você acha que tem boa possibilidade do RG chegar perto assim? Ô, Vieira, se liga, velho. Você tá louco, mano? Eu, hein? Você pode ver, tem dia quando ele tá aqui, tá olhando pra você. O sonho do Vieira, tá RG, louco? É você numa hidro cheio de espuma e ele assoprando pra tirar toda a espuma da banheira. Não, Vieira. Imagina o Vieira e o RG brincando naquela sala da banheira do Gugu, os dois. Mas o Vieira, ele quer estar algemado, velho, pra ele não poder utilizar as mãos em nenhum momento, assim, só soprando, assim, pra cair toda a espuma pra aquela fora. Aquela busanfa que tem o Vieira, me mata, velho. Sufocado aí. Sabe quantos quilos que ele tá? 140. Então, desse 140, 120 de bunda. 140. Não pode ser. Verdade. Caraca, velho. 140. Vieira, você não pode ser. 140. Mas como você se pesou com ele? 40 deve ser de bunda, né? Não, 120 é de bunda. É. 140, tô falando. Ó, o Motinho não sabe, não, hein? Rápido, Dudu. Sei pra você, Motinho. O Vieira escorrega assim ou não? Não. Bah. Acho que não. Sim. Mota. Certeza. RG. Não tenho mais dúvida, não. Mano. Sério? Vocês estão com essa... Já espanou a porca. Pergunta pra mim, Dudu. Veja, você acha que o Vieira escorrega? Nossa senhora. E não escorrega pouco. E não segura. Cara, ele escorrega, só eu achei que não. Ele escorrega, ele sobe no escorregador. Será que eu tô enganado? Hã? Eu tô enganado, então? Ele escorrega e não se segura. Não aposta que você vai se dar mal. É. Não aposto, não. Domênico, o carro dele tem pino de segurança ao invés de cinto. Quê? Tem pino de segurança. Você nunca viu? E aonde fica? Não, eu falei, que porra é essa, Vieira? No banho fica, no banho. Nossa, outro dia ele chegou na rádio, ele tava lá no carro, na garagem. Um puta de um moleque, 2 metros de altura, sarado. Eu falei, caraca, ô Vieira, quem era? Ele falou, não, um sobrinho meu aí. Sobrinho? Falei, sobrinho? Ah, não, esse negócio de sobrinho. Nessa idade? E ele falou, e ele falava assim pra mim, nossa, Benji, olha como meu sobrinho é forte. Passava a mão no tórax do garoto. Você viu isso? Aí ele falou que era sobrinho, aí deu um selinho. Eu falei, que isso? Não, é coisa de tio e... Família, né? Carinho. É. Coisa de tio? É. Tradição. Ele falou que tradição. É tradição na família. Tá. Porra. Estádio 97 em nome de Mastercard. É promoção UEFA Champions League Mastercard 2016-2017. Participe e veja a final da UEFA Champions League no estádio, hein? Autorização SEAE 04/0341/2016. Mais um WhatsApp. Aí, galera, Estádio 97. Meu nome é Valério, torcedor do Botafogo. Eu falei pro Benjamin a semana passada. Eu mandei um áudio que o Botafogo ainda vai fazer mais pontos que o Corinthians. Já vamos pegar ele sábado e vamos despenar o Corinthians lá na arena. Caiu na arena, a gente despena. E dá uma chupeta pro RG aí, que o RG tá chorando demais. Dá uma chupeta aí pro RG. Chupa, Benjamin. O Botafoguense zoar não dá. Despenar, velho. Vai, não dá. Botafoguense zoar não dá. Dá uma chupeta aqui, ele falou. Dá uma chupeta pra aqui pra você. Despenar, velho. Meu Deus. Não dá pra discutir com o torcedor do Botafogo. Não dá, né, velho? Por quê? Ah, não dá, Domingo. Não dá, velho. Café com leite? Não dá, né, Domingo? Botafogo é um time grande, pô. Foi, né? A única coisa que o Botafogo merece hoje é um minuto de silêncio. Pode até passar o Corinthians no Campeonato Brasileiro. Matematicamente tem chance, ainda mais o Corinthians agora priorizando a Copa do Brasil. Pode ser que aconteça, priorizando. Mas, velho. Eu gosto. Lógico. Ele criou para, priorizando ele de ontem, de sexta coisas, pra cá. Eu vou dizer, de sexta pra cá. O Corinthians tá priorizando a Copa do Brasil, como fez com o brasileiro do ano passado, velho. Agora é tudo nosso, Paquito. Né? Paquito. Então, mano, manda um recado legal aí de KFC que a gente tá com fome. Opa! Domênico Gato, poucas coisas são tão boas quanto pegar aquele cineminha pra relaxar, ou não é? E nada melhor do que pegar essa sessão nos shoppings Santa Cruz e Eldorado. Sabe por quê? Porque lá tem o frango mais gostoso do mundo, meu irmão. Sim, antes de pegar um cineminha, passa lá no KFC e pega aquele balde pra dividir com toda a galera que for assistir o filme com você, tá legal? Melhor do que isso, só ver o jogo do Timão e o Timão ganhando, né, velho? Aí sim, mano. Se bem que tá meio difícil esses últimos tempos, hein? Tá louco, mano. Meu Deus do céu. Mas tudo bem, vai melhorar. Quer saber, então, RG número 2, onde você pode encontrar uma loja top do KFC? Aonde, mano? Acessa aí, ó. kfcbrasil.com.br. Inclusive lá você pode conhecer o cardápio e tudo mais que tem dentro do site do KFC. Vale a pena, velho. Você vai ficar com água na boca, tá legal? KFC, o frango mais gostoso do mundo! Boa, mano! Estádio 97. Ô, Motinha, fala pra nós da lojinha do Estádio 97. Como é que tá a loja? Ah, loja do Estádio 97. Você, flamenguista, eu vou falar pro flamenguista, tem muito flamenguista em São Paulo, né? Tem. Já mostrou aí a força dele aí, não tem no jogo do Pacaembu. Você gosta de relógios? Na loja do Estádio 97 tem relógio do Flamengo. São 8 modelos fantásticos aí. Social, esportista, como o estilo que você gosta, tem na loja do Estádio 97.com.br. E você pode pagar em até 3 vezes sem juros. Então entra lá, ó lá. Flamenguista tem várias coisas do Flamengo, não só relógio. Tem mochila do Flamengo, por exemplo. Então você pode entrar na loja do Estádio 97.com.br e lá ver as... grandes oportunidades que nós temos na loja do Estádio 97. Opções também, várias opções, é bem legal. E você pode pagar em 3 vezes. Já tem o relógio do Hexa lá? Já tem o relógio do Hexa ou ainda não? Do Corinthians? Não, do Flamengo. Olha como torce o Flamengo, é o marketing. Ei, camisa do Flamengo. Imagina, não sou antes. É o cheirinho, mano. Não sou antes. Eu vi agora. Isso é marketing, gente. Às vezes o pessoal vende. Eu só achei que o Benjamin é que gostava, torcer e tal. Mas tem dois já, hein? Tem antes, tem antes. Falaram que o Estádio 97 não tinha representante do Flamengo. Mas eu não sou antes, velho. Não, imagina. Depois dessa declaração... Não, mas o Mota, como anunciou alguns produtos do Flamengo... Talvez as diretorias do Domênico Gato, você sabe muito bem disso, eles colocam alguns produtos. Não sei. O Palmeiras não colocou aquele negócio da camisa de campeão da Copa do Brasil antes da final? Não colocamos. Colocou sim. Não colocamos. O Santos não vendeu o pôster de campeão da Copa do Brasil antes da final? Não colocou. Foi uma empresa que fez. Bom, não importa, mas tinha lá o logo do Santos. Às vezes isso acontece, gente. Mas a loja do Estádio 97 é uma loja idônea. Então. Sim, a gente não coloca. Não vai colocar produto que não existe. Não, mas pode ser que exista. Não existe. For agora esse ano, pode ser o próximo. Não tô dizendo que vai ser esse ano. Mas não pode, o cara vai usar um relógio que não existe, não pode. E não vai existir esse relógio. Chega, vai. Se Deus quiser. Vamos embora. Estádio, vocês querem mandar abraço? Deixa eu mandar um abraço aqui, olha, pro Jadson, do lado do Colégio Bom Retiro. Um grande abraço pro Jadson, ouvindo a gente todos os dias. Obrigado, Jadson. Quero mandar um abraço pro Edney Giovenazzi. Grande Edney Giovenazzi. Grande Edney. Quero mandar um abraço também pro Edwin Luiz. Eu queria mandar um abraço aqui também pro filho do Marcos Gordon, que vai fazer o bar mitzvah dele sábado. É, sábado o bar mitzvah do Davi. Boa, boa. Filho do Marcos Gordon. Ganhou o Marcos Gordon, deu pra ele uma camisa do Corinthians autografada do Cássio. Sim. E no bar mitzvah vai tocar, depois que ele ler a Torá, vai tocar ele do Corinthians que ele contratou o cara. Você acredita? É mesmo? Esse é corintiano doente. Pô, é legal pra caramba, velho. Uma cerimônia de bar mitzvah aí. É legal. A gente podia fazer o DRG, mano. Vamos fazer? Tem que ser 13 anos. Ah, faz o seu, velho. Porra. É mais fácil. Não, mas RG, você que não acredita em nada, é legal, cara, você ter onde se ancorar. Se apegar. Ah, mas não vai mudar nada porque eu vou continuar não acreditando. Nossa, RG. Porra. Aí quando vai bater o carro, fala, ai, meu Deus. No momento de crise, né? Se foi vetinha, não, né? É verdade. O programa tá legal, vai acabar mesmo, velho. Vamos ficar até 8h30. Não. Vamos ficar até 8h30 aqui. Deixa quem é que ganhou fica o boné. Fica aí. O boné Vista L, a Ligue 30-31-2288 ou 30-31-7288, RG. Boné pro Daniel Cavalcante de Lima. Quem levou hoje a camiseta, presente de Fit Camisetas, ligue 29858840 ou acesse fitcamisetas.com.br. Fit, o parceiro do seu evento, RG. Ah, camiseta pro Márcio. Henrique Garcia. 3 dias úteis para passar em Paulista, 1439 no andar, e tragam seus documentos, tá bom? Estádio 97 fica por aqui, obrigado, amigos. Fala, RG. Tem a mochila. Até hoje tem mochila? Tem. É que esse idiota fica aqui perturbando, né? E tira o nome do garoto. Certo. Quem ganhou a mochila foi o Wanderson dos Santos Moura. Boa, Wanderson. Também tem 3 dias úteis para passar por aqui, tá bom? Amanhã tem mais, em nome de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem, em nome de BV Financeira, crédito com desconto em folha, sem burocracia, na BV Financeira. KFC, quer conhecer o melhor frango, o mais gostoso do mundo? Curta KFC Brasil no Facebook. E Extra, você merece torcida reunida, Brahma gelada e muita economia, você merece o Extra Gol. Amanhã tem mais, Estádio 97, vem aí o Night Sessions, fica ligadão aí. Valeu, tchau. Listen. Aqui na Energia, a hora do almoço é pra dançar. Check. Lunch break. Todo dia, meio-dia. Energy. Energia 97. Fim de semana, sabadão. E você, vai ficar em casa sem fazer nada? Vem aí o Clube do Estádio 97. Um sábado inteiro ao lado da turma do Estádio 97. Ai, que delícia! Eu também vou estar no Clube do Estádio 97 com a minha mulher, a Domênica. No Clube do Estádio 97, você terá campeonato de futebol de campo, futebol no videogame, churrasco, com bebidas inclusas e uma apresentação ao vivo do Estádio 97. Clube do Estádio 97, dia 19 de novembro. Pagamento em até 3 vezes nos cartões de crédito. Crianças até 12 anos não pagam. Clube do Estádio 97, dia 19 de novembro, sabadão. Faça agora mesmo sua reserva na Lotus Travel. 28964665. 28964665. Ou informações via e-mail. viagens@lotustravel.com.br. Olá, meus amigos e minhas